Gravando! Tem que calar a boca e começar a mestrar? Não, só de curiosidade, tá ligado? Você pode jogar até de horas? Não, tá de brincadeira, pô. Ah, não, eu posso jogar. Pode jogar até 9h30. Até umas 11h30, se quiser. Você pode jogar até mais de 9h30, né? Até um pouquinho mais. Então tá bom. Só o Wordling pode 9h30. Então, com 9h30 a gente começa, a família. Jogar com essa live semana que vem eu apareço aí. Vamos pegar um board aí. De catar. Ah, otário. Dá um. Então, só relembrando aí o que aconteceu na última sessão. Você quer daqui ou de lá? Pode ser daqui mesmo, pessoal. Então dá pra ele. Não, pode ir. Tudo bem de terça pra vocês? Então, pelo gordinho que você falou que era melhor. Pra mim é bem melhor de terça. Pra mim, tranquilo. Eu imagino que se a gente fizer agora, quinzenal pra próxima, dá certinho. É, não, vai sim. Certo. Eu não perco a aula. Então, agora você não tem aula. Hoje não. Só semana que vem. Tá, os quinzenais. É quinzenal a aula dele também. Mas é impossível pra você de segunda, é isso? Não é que é impossível, é que uma aula minha que era de terça. Mudou pra segunda na semana passada, eu não sabia. Apareceu lá na terça e não teve nada. Aí eu descobri que eu não tinha. Ah, então semana que vem tem a segunda. Tá, o portão fechado e parado. É, isso aconteceu. Não, mosquei. Não, mas o senhor é facu? Não. Mas porque se pra você não dá, irmão? Na verdade não é aula, é instrução de vôlei. Ah, pra você não dá, irmão? Ah, esses fãs de Haikyuu, viu? Não dá, é porque eu tava pensando que semana que vem eu podia jogar a segunda. Sério? Não, e aí, não, porque o dia falta em aula, e aí voltaria ficaria terça-feira também. Não tem poderzinho nenhum, é só literalmente construção de personagem e progressão dele. Tá falando, puta que pariu, você vai me obrigar a ver essa merda, caramba. Eu já queria ter encerrado o esporte com super campeões, mas assim, não vai dar. Eu nunca vi de futebol e nem de basquete, falam que é legalzinho. Mas um brother meu que eu confio bastante na opinião, falou que o Haikyuu é tipo disparado melhor que os dois juntos. Ah, com certeza, porque o Super Campeões é bem tosquinho. Ó, então, eu não vi, então não sei. Semana que a gente joga na segunda. Não, mas o gordinho tem aula. Gosto de balbuciar. Mas a gente joga na segunda sem o gordinho. Oh, e aí, mas é você que tá aí querendo agradar o gordinho. Não, eu não entendi. Família, está agradando todo mundo. Pau, jogo, jogo. Acabou, blá blá blá. Tá porra! Então, na última sessão. Valeu, irmão. Seu macaco. Tivemos um macaco do bandado. Puta, o cara não chega lá. Vocês voltaram ao acampamento com algumas informações, né? E dentre essas informações, o John, ele viu que um cachorro também tinha essa mesma questão. Esse da. Quem tá conhecendo? Ninguém. Questão da cobra, da pele. É isso? Ele pega e vai jogando. Corrompida. Em algumas conversas que vocês foram tendo com as pessoas, também descobrindo informações, possíveis traidores ou não. O personagem do Jeff, né, nosso famoso Nate, ele pegou os símbolos, escreveu no braço. Em contrapartida, o John disse que iria fazer uma... não uma armadilha, mas algo para tentar ajudar vocês na fuga ou no combate com esses possíveis... esquadrões, que são a cada sete, né, que aparecem. Vai passar por todos os NPCs, isso vai acontecer. Só que o John, ele saiu com... O John não, o Nate saiu com o braço erguido pra todas as pessoas verem aquele símbolo, ver se alguém identificava, e um deles identificou que era o tenente no momento, né. Quando o John estava tentando seguir o seu caminho pra entrar na mata novamente, o Nate se aproxima, ele se encontra, ele fala do ocorrido, o John percebe que o tenente percebeu. Olhou de uma forma estranha e sumiu. Não estava mais ali. Foi para a mata. Nessa meia ideia, após um tempo, o Nate conversa com algumas pessoas que estavam ali também, da casa dos seus, e conversou com o Sérgio Lourenço. Eu acho que sim. Eu tenho certeza que ele é o Sérgio. Doutor Sérgio. Presta atenção num cara falando. O mafioso, que era o tipo mafioso, né, tal, e ele disse que conseguiria levar o tenente para a cabana de vocês. Nesse meio tempo, você entrou até a mata. Rápido demais. Viu esse caminho, voltou para o rio, viu, entendeu que era na teoria só um caminho, aparentemente eles seguiam, e subiu nas barracas para armar algumas dinamites. Você deixou as dinamites armadas. Com isso, o Dimitri foi conversar com algumas pessoas da Caduceus para tentar recolher algumas informações, né? Então ele conversou inicialmente com a Helena Bahai, que era mais nova, que era viciada em remédios, né? Ele ficava sempre observando a pessoa, enquanto ele tentava conversar com a Anaí, que não estava ali, estava numa cirurgia, né? Nesse meio tempo, a personagem da Lara Jones também foi fazer algumas coisas com com a tradutora, foi tentar pegar toda a informação e conversar mais algo mais de reconhecimento também, nada muito agressivo. O Nate foi nas cabanas e encontrou um pedaço de papel com um nome escrito, tá? Que é parecia um nome para ele, porque eram símbolos e lembra letras, alguma coisa, mas ele não conseguiu identificar, então ele guardou consigo e foi na cabana e disse que o Sérgio iria trazer o tenente para vocês conversarem. Nisso, o John, ele subiu em uma das árvores que ele plantou as suas bananas de dinamite, como se pudesse ver, ele achou estranho ver se ninguém descobriu o tiro, elas estavam ali. E ele, com a mira telescópia do alvo, acompanhou o tenente chegar dentro da barraca de vocês entrar. Só que nesse meio tempo, ô Dimitri, como que foi a sua conversa? A Nahi tava ali, ela saiu da cirurgia, eu preciso saber porque pode ser que você já esteja na barraca ou não, tá? Que nisso foi acontecendo e você tava na conversa. Quando você foi embora... Você quer resumir a conversa? Não. A gente vai ter essa conversa. Ah, tá. Não, dizer... se você quiser resumir, eu só explico o que eu quero e você não fala. Embora, você foi embora, eles continuaram jogando um pouco. Então, pode... O que aconteceu depois que eu saí, meu personagem não sabe, é isso? Não sabe. O que pode acontecer é você estar na cabana com eles dois ou não. Tá. Você sabe, ele chegou pra falar pra você que foi fazer uma, não emboscada, mas proteger vocês dos soldados, ele ia organizar alguma coisa, ele também fez o reconhecimento na mata, nisso você tava lá dentro antes de sair, que ele falou que só tem um caminho que vai pro Val do Rio, uhum. Que ele viu que tem a ponte, ele chegou a ver que tem uma ponte que passa um certo caminhão, que foi isso que ela também descobriu, né, a Lara Jones descobriu que realmente tem um caminho pra passar ali, que é o caminho que eles fazem com os soldados. Essas informações você tem. E você sabe que ele saiu com o braço erguido. Ah, não, isso ele já tinha me explicado. A gente já voltou, já discutiu sobre isso já. Inclusive, a minha conversa foi depois do Jeff já ter voltado, isso. Certo? Vocês chegaram até essa conversa, essas informações o Dimitri tem. Não, é, só relembrando. Agora, o que você não sabe, tá? Só pra você lembrar que você não sabe. Que o Sérgio já trouxe ou tá trazendo. Ah, não, isso eu não faço ideia. Faz ideia. E que ele tá posto em algum lugar com a sniper também mirando. Isso eu não sabia? O caminho dele. Acho que não. Você não tava na sessão? Não, mas você tava conversando. Você tava coisando a dinamite lá. Isso. Não, eu fiz a dinamite. Eu botei a dinamite, não foi você, tá doido? A dinamite você sabe. Eu você falei, não sabe que ele tá, entendi. Você não sabe que ele tá na árvore agora de sniper observando esse sim. Movimento depois. Não, a minha ideia é assim, eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque o Nate pediu fogo de artifício e eu passei a arma pra ele. Lá. Então. Então isso eu sei que vai ter alguma coisa. Quando? Eu não sei, eu não sei que ele tá de sniper lá parado, entendeu? Mas eu tô meio que pré-confiando nos caras. Eu não vou lá pedir ação do maluco, não, né? Tranquilo. O que eu quero saber é o seguinte. O que eu só tô falando, só pra relembrar, é que assim, à noite vai ter o festival. E em teoria, nós temos um cara que consegue desvendar os símbolos, Gregório, que é o Gregório isso. Guerreiro. Só isso que é o foco da minha, do meu corpo. Exatamente. Isso. Aí eu já falei. Vamos começar mais cedo. Não, eu presumo que o gordinho vai passar todo mundo. Não era meu plano. Ué, não era seu plano. Claro que era seu plano. Tem que não ser. Não, eles acumulem aí. Ah, sim, isso é. Mas então, tem que ser antes do festival. Aí tem que ser na troca de turno. Tem que ser na troca de turno, é. É, isso era o plano. Então pronto, é isso. Não, só pra saber. É isso. Beleza. Então vamos lá, começando. Aí eu falei com o Rafael Gomes já. Contou, sim, porque minha perna tá dormindo. Com a senhorita Helena Barrai. Isso, foi que eu peguei os dois comprimidos lá. Aí falta só o Nahi, porque o Sérgio e o Jeffão falou que ia falar. Isso, ele não está ali. Da mamãe. O Sérgio não está ali. Não, tudo bem. Eu nem vou atrás dele, porque eu só vou ter um. Se a Nahi não for demorar. É que assim. Eu não vou esperar muito ela. Se ela for demorar um pouco a cirurgia, eu nem vou ter a conversa. Você teve a conversa, você senta ali, você começa a observar a questão do ambiente da enfermaria, né, tal. E passa uns 10, 12 minutos, ela sai da enfermaria. Tá. Um pouco suja. Você vê que ela acena pra você. Opa, ela vai carinho. Com um... Enquanto como se fosse um lavabo aberto também, pra se arrumar. Só magra vai fazer carinho em gato agora. Tira as luvas, né? Começa a tirar aquele jaleco sujo, põe num lugar ali como se fosse um cabideiro, onde tem roupas sujas. Lava o rosto. Você vê que ela tá tirando as partes de plástico. Então, na própria calça dela, ela tem como se fosse uma calça descartável também de plástico pra cirurgia. Então, ela tira, coloca no lixo descartável. Você vê que ela tá só se, tá bom, se preparando ali, limpando. Tá lá. Certo. Então, eu espero ela terminar o procedimento dela. Até porque eu sou médico, sei que não funciona ela esse processo. Ela passa ali uns 5 minutinhos, arruma, olha coisas. Ela falou: só um momentinho, tá? Só um momento. Ela vai para um outro canto, pega uma prancheta, anota algumas coisas. Você vê que alguém vai lá falar com ela alguma coisa, ela acena, entrega uma caixinha de remédios. E aí ela vem próximo a você. Cara, você vê que ela é. Ela parece ter uns 28 anos, assim, né? Só que ela. Recuperou sorte. Só que você observa, cara, bem discretamente, que ela tem joias muito caras. Você pega o gato, Rodrigo. Você vê que ela tem joias muito caras, assim, mas aparentemente escondida, tá? Não é aquela joia que aparece, ela quer mostrar que ela é rica, então ela não quer. Só que ela anda no dia a dia ali com ela. Você vê que tem umas joias ali, mas bem discreta. Não, eu espero ela se aproximar de mim. Aproxima, Dmitri, tudo bem? Bom dia. Falaram que você gostaria de conversar comigo, né? Sim, é algo rápido. Rápido aqui ou pode ser no meu... Não, pode ser aqui, não tem problema. Não. Você vê que ela puxa uma cadeira? Pois não. Ela não, não, assim, não vou tomar muito o seu tempo. Eu estou fazendo algumas pesquisas e eu gostaria de algumas coisas. Certo. Primeiro eu gostaria de ter acesso às coisas médicas do local. Tá, isso é com o Rafael. Se ele autorizar, eu posso pegar. Sim. Tá, beleza. Outra coisa, qual é o seu objetivo aqui? Ajudar as pessoas. De que maneira? Porque eu acabei estudando medicina. Tá, Porque a Caduceus, ela... Meus pais, meus avós, todos eles serviram ela no passado também. Quando a gente... Família de médicos, né? Então a gente sempre tenta ajudar. Eu considero isso como um estágio para mim. Tá. Eu creio que daqui a um tempo nós pretendemos seguir caminho. O quão disposta você está a sair daqui? Se for... No momento de sair, eu posso sair sem problema. Você não precisa pedir permissão pro Rafael, então? Não, não, mas eu preciso terminar o meu trabalho aqui. Talvez eu não possa ir com vocês. Por quê? Porque eu tenho meu trabalho aqui. Eu preciso resolver, ajudar o Rafael e ajudar a nossa missão aqui, que é terminar de ajudar a rodeia. Então você vai ficar aqui enquanto tiver gente vindo? Eu acho que é basicamente isso, mas não é muito tempo, porque eu acho que é uma guerra. Duram anos guerras. Mas esse lado aqui está bem tranquilo, né? Então a gente vai dar uma cessada e depois o próprio governo aqui vai se resolver, ditador, né? Qual é a frequência de pacientes que você atende? Hoje por bem dia? Menos. Por dia. Graves? Não, qualquer tipo de coisa. Principalmente reclamando de coisas menos físicas e mais psicológicas. Tá. Esse tipo de tratamento de paciente, eu tive quase, nossa, bem poucos em todo esse tempo que eu estou aqui nessas semanas. E um deles foi a nossa própria enfermeira, que estava queixando com dor de cabeça, às vezes algumas alucinações. Então ela começou a tomar alguns medicamentos, mas agora físicos, são soldados que estão aqui por observação. Mas há uns 3 dias não vem mais soldado. Mas os ferimentos que você é geralmente são de tiros, sim, arranhões, de guerra, lutas. De guerra, sim. Nada com relação a animais peçonhentos ou coisas não, do tipo. Não, não, porque eu estou aqui apenas para cirurgias, né? Essa é minha função dentro da Caduceus aqui no nosso alojamento. Rafael não tá lá, né? Não. Então eu estou aqui para cirurgias, não para esse tipo de coisa. Aí tem outros setores, né? Aqui na própria, nas alas médicas, que cuidam disso. Como eu te disse, eu também não trato essa questão de sanidade, tudo, mas a enfermeira estava aqui, teve esse... Faz, há quanto tempo você está trabalhando aqui? Acredito que algumas semanas. O que você pode falar sobre o Sérgio e sobre a Helena? A Helena, coitada, ela é muito jovem, né? Ela está passando por esse trauma, acho que é a primeira vez dela aqui, no meio de uma guerra, enfim. Ela, acho que ela tá sofrendo muito aqui. Talvez ela seria uma pessoa boa pra vocês levarem embora daqui. Não. Agora o Sérgio, caso vocês vão embora, mas agora o Sérgio... Sérgio é um cara muito gente boa. Só que ele se envolveu com problemas lá, do outro lado, né, do país. Não, mas do outro país não, né? Ele tá do outro lado do continente. Sim. Perfeito. Mas ele também, todas as pessoas aqui, tanto ele quanto o próprio doutor Rafael também, não tem problemas nenhum com eles. Tá. Se peço que se você ver algum ferimento que não for de bala e nem de guerra, e, ou tiver algum, ou perceber alguma coisa de atitude estranha, avise-nos um de nós. Teria, ou eu ou a Lara. Teria alguma questão de mais específica para entender melhor? Qualquer coisa que não for de guerra, que você avaliar que não for um ferimento de guerra. Creio que você tenha capacidade para isso. Vai ter daqui a pouco ferimento de explosão. Beleza. Muito obrigado por enquanto. Eu agradeço, precisa de alguma coisa, mas fale com o Dr. Rafael. Não vejo por que você não ter acesso às coisas também. Não é. Para não coisar a sessão, quando a gente tem um tempo mais curto, vou resumir. As minhas ações serão: vou até o Rafael, peço permissão, volto, busco as coisas e começo a fazer vários tipos de experimentos, vamos dizer assim. Isso inclui coisas para anestesia, alguma coisa referente a gás, alguma coisa explosiva, algo do tipo assim. Vou passar o resto do dia fazendo isso. Aonde? As coisas eu vou pegar no laboratório, mas eu pretendo fazer na nossa barraca. Tá. Especifique essas coisas, então. É, vai depender do quanto tempo eu tiver fazendo. Não, eu quero saber exatamente o que você quer. Então você fala, ó, eu quero, então, coisas pra anestesia. É, eu vou fazer uma lista pra você. Isso, eu quero essa lista. Esse folha de raio. Uma folha. Quer um papel? É uma folhinha só pra mim anotar. Enquanto isso, pode fazer a ação dos meninos aí. Não, ainda eu preciso de você pra saber sua ação, se você vai estar ou não na barraca. Não, não, no qual barraca? Com eles. Pode ser que interfira. Entendeu? É isso que eu quero saber. Quantas coisas você quer, a gente vai fazer um teste pra ver se você consegue tudo, tá? Com base no número de coisas que você quiser, ele vai te dizer se deu tempo de você pegar tudo e ir pra barraca ou não. Não, até eles fazerem a conversa? Não, provavelmente eu vou estar pegando as coisas ainda. Não, porque ali eles fizeram muito mais ações que você do que apenas uma conversa. E os lugares estão tudo discriminado que você não, precisa. Eu vou explicar melhor. Eu vou pedir depois pro Rafael, só pra me autorizar, eu vou até o local. Aí eu vou preparar as coisas no laboratório. Então você vai preparar no próprio laboratório. Aí você não vai estar, então faz a lista. Então faz a lista aí que você não vai estar lá. Eu vou deixar, tipo assim, ele meio que quase semi-pronto. Aí eu vou só trazer só pra refazer o reajuste. Porque assim, as pessoas vão ver várias coisas lá, mas não vão saber o que é. Aí eu só vou uni-las quando for na minha barraca. Então beleza, você tá fazendo. Faz a listinha e me manda. Isso. Quero o que mesmo? É pezinho pra pôr aqui. Nate e Lara Jones. Neste exato momento vocês. Vocês fazem questão que eu esteja lá ou não? Não, né? É que você não vai estar. É, não, agora você não vai estar. Vocês veem o Sérgio entrando com a tradutora. Certo. E o Mas era bom. Você observa isso no seu sniper, né? Primeira coisa, eu quero saber se eu consigo, tipo, pegar uma posição pra conseguir ver. Cara, é uma barraca, o bagulho fica aberto. É, encosta, né? Fecha. Você sabe que ele tava ali no meio da porta, tava ele e os três. Você sabe que tá ali, nesse momento, ela tá fechada, mas você vê sombras. Se é ele ou se você vai acertar. Não dá pra arriscar. O que você quer? Um livro. Um livro? Esse, né? Você quer ver as coisas, os itens daqui. É, depois tem alguma coisa que eu possa... É que eu já tenho algumas coisas... Quanto a gente recupera de sorte? E dá pra fazer um teste de sorte pra eu pensar que talvez ele esteja olhando a gente de longe lá e dar uma abridinha na... coisa pra ele verificar a gente? Nossa. Ou é impossível? Cara, faz um teste, ele não falou, né? Mas faz um teste de sorte. É, um teste de sorte, né? Com o meu limite atual, eu recupero alguma coisa semana passada ou não? É 10. Todo mundo recupera 10. Recupera 10. Esse não é o sistema foda. Então tá, então eu tô no 53. É, só faz um teste de extremo. Extremo. Um de sorte, tá? Beleza. É justo. Aquele que a gente estourou a boa. 48, né? Não. R$30, lembra? O livro? Cara, pra você, o John ele foi. Aí eu paguei as coisas. Conto no meu livro. Ele pagou 30 no Mercado Livre. Eu achei que era Gorp. Eu comprei da Galápagos mesmo, numa Black. Como é que é o nome? É Star Wars. É Fronteira do Império. Isso. R$30. Oh. Nunca pretendo jogar, mas... Pra sumo. Eu também. Ruim demais. Eu só tenho. O meu tá lacradinho daqui, os dadinhos que na época me lançou. Quero jogar o D6 da Western Games. Que ela vale a pena. Esse conjunto. Ele entra, o Sérgio. Oi. Para as cachorras em cima ou lá embaixo? Não sei. Melhor lá embaixo. Olha lá. E aí, Mirtão, beleza? Melhor lá embaixo. Melhor lá embaixo. Por que lá embaixo melhor? Porque senão elas descem. Aquela pode comer, tomar água lá embaixo. É do Five Rings. Não, eu quero ficar presa. Ah, pelo menos dá pra comer. Tá, não sabia. Tem algum lugar por aqui? Tá aqui atrás. É. Não tem itens aqui? É, elas vão ficar aqui. A Malu vai ficar descendo e subindo, você prefere? Vou encostar aqui. Não. Ué, por quê? Alguém vai passar por aqui? Vai. Quem? Ah, o trendinho vai ficar descendo e subindo. Não, não, não. Por quê? Descer, fechar aí? Pode deixar elas aqui. Elas vão ficar sem água e sem comida, é com vocês. Não tem problema, elas vão morrer. É, você não tem problema não, você vai ficar com sede, né? Tá, as duas. Por que elas puxam? Porque elas descem e mexem nas coisas, amor. É a Malu. Mas ela não desce quando a gente tá aqui. Claro que desce. Não, dificilmente. Ela não ficava provavelmente aqui em cima. Fica aqui. Ela desceu do Google, amor. É? É. Vai, vai, vai, vai, vai. E ele bom, tá lá, o Sérgio, ele entra com a tradutora. Sérgio? Que celeridade. Né? Eles querem falar com ele. A gente tá sério. Você vê que, cara, é um homem de estatura alta, totalmente aquela uniforme verde, um capzinho verde, com algumas faixas vermelhas e a bandeira do Equador do lado, né? Fala assim: começa a conversa, Nate. Com certeza. Da Bolívia, né? Quem tá com a gente é a Ana Rita. Bolívia. Não, não. Quem que é? Uma tradutora. Ah, uma tradutora, cidade. Whatever. É, uma tradutora. Ah. Você fala espanhol, né? Espanhol eu falo. Espanhol, mas não é o idioma. Mas é o Guarani. Ah, todo mundo que está na barraca fala espanhol, mas espanhol não é a língua deles. Pô, ele é boliviano. Mas não é a língua nativa deles. Ok. É Guarani, não é espanhol. Gasto toda a minha lábia. Na Bolívia também, gordo. Desde quando é espanhol na Bolívia? Desde sempre. Espanhol? O mesmo espanhol que está na Espanha. Não, não é o mesmo espanhol da Espanha, mas é espanhol. Não, porque a Espanha é a Guiana Boliviana. É a Guiana Boliviana. Tô doidão, tô doidão. Os caras estão falando em russo ali. Ô, Tete, a gente tem corda ali. Se tiver, enforca ele, pelo amor de Deus. Eu pedi pro Sérgio, mas acho que não deu tempo dele trazer. Bom, respirei fundo, invocando toda a minha lábia. Vou dar o meu sorriso mais largo. Sérgio, meu amigo. Vocês não lembram de onde, né? Claro que não. Do macaco. Macaquinho com asas. Não deixou a corda lá, 30. Deixou a cordinha pra lá. E eu tô com as cordas minhas. Os macacos alados. Mas você anda com as suas cordas amarradas? Ah, na mochila. Eu vou catar na mochila dele, então. Não, tá com ele a mochila. Você tá com a Zilamite. Deixou a mochila lá? Deixei. Com a Zilamite lá? Não. Ele vem só. Tá no bolso a dinamite. Eu dei dinamite, arma e rifle. Não, mas as outras bananas que você falou que ia guardar. Falei que tá comigo. Você tá com banana e dinamite também? Lógico. Entendi. Vamos usurpar a mochila do gordinho. Você quer que eu deixe com ela pra ela explodir a barraca lá pra mim? Não, aí assim. Mano, eu literalmente falei, eu vou levar todas pra ver o que eu vou fazer. Ah, você de três. Não, mas essa foi a primeira vez aí que você voltou, depois você foi de novo, né? Você não ficou lá direto, você colocou as coisas, voltou, trombou ele falou isso. Já veio pra barraca com a gente. A dinamite, teoricamente, eu não me desfiz. Você tá com você a dinamite. Eu não tô com tudo minhas coisas. E sua mochila tá lá, então você tem uma corda. Uma não, tem bastante corda. Pelo menos 20 metros de corda. Eu não ia ter uma corda de 3 metros. É muito. Ah, não, mano. É muito corda 20 metros. Pô, 3 metros de corda não é nada. Pô, você sabe que 20 metros é dois postes desses. Você consegue andar com 20 metros? É, você não anda, é muito pesado. Um barbante. Mas 3 metros é isso aqui, o que eu vou fazer com isso aqui? Não, mas você não tem 20 metros carregando na sua mochila. Tem corda, mas não é 20 metros não, na mochila. Não, não precisa de 20 metros, 20 metros é muita coisa, Fogo. Não, tá doido. É muita coisa, Felipe, vai por mim. Não, não tem 20 metros, tem 20 metros. Depende, vou defendê-lo. Qual que é a grossura dessa corda? Se for paracorde, ela é finíssima. E se consegue colocar uns 10 metros numa pulseira. Exatamente. Isso, mas não é. Qual que é a, vamos lá, qual que é a grossura da sua não, corda? Ó, pra você ter noção, eu comprei corda ontem. Ela era dessa espessura aqui. Ok. 2 metros enrolado, tipo, deu uma bisnaguinha do tamanho de uma salsicha. 5 milímetros é isso. Não, eu enrolei ela assim rapidão e ela. Não, não, não, é 5 milímetros a espessura da sua corda. É. Meio centímetro, mais ou menos. Não chega a pesar 100 gramas. Ah, não, sim, é que é uma corda que, por exemplo, a gente não daria pra escalar. Usar pra escalar. Ela aguenta até. Para a corda aguenta, para a corda aguenta. Não sei se a corda dele seria uma corda dessa. Não sei se já existia nessa época para a corda, por exemplo. É, eu tenho treinamento militar, eu tenho uma corda decente. Não é tem uma corda decente. Não, 3 metros. Você tá não, mas não é 3 metros. 3 metros. Uns 10 metrinhos ali, né? 10 metros tá bom. É, vai ter 30 metros, vai ter um D&D. O cara ganha 100 metros, coloca na Mega Codes ali. É um vício. Sua mochila é uma Mega Codes. Tem gente pé aqui, mano. Ah, mas é isso, é outro. É uma vantagem, é um talento, né? tem, mas assim, tá na mochila. Não, tá tranquilo, porque tipo, enquanto ele vai lá falando, eu vou dar umas baratinadas e eu vou lá mexer nas mochilas, 30. Você vai mexer na mochila e vai deixar ele falar. É, vou ficar só ouvindo pra ele. Olha assim, eu vou me retirar daqui. Sérgio, meu amigo, que bom que veio. Muito auspiciosa a sua chegada aqui. Sente-se, por favor. Buenas tardes, sentem-se todos. Por favor, sentem-se. Meti em italiano. Ela fala com vocês e com o tenente, tá? Aguarde um momento, por favor, meu caro. Boa tarde. Senhorita, qual o seu nome? Fala meu idioma ou somente espanhol? Sim, falo sim. Você vê que ela fala meio enrolada, né? Sim. Muito bem, muito bem. Meu nome é Simone. Simone, muito prazer, eu sou o Nate. O nosso amigo, pelo que eu presumo, não fala nada da nossa língua. Certo. Nosso amigo aqui, pelo que eu vejo, não fala nada da nossa língua. Não é mesmo, meu amigo, seu grande pote de bosta imunda? Pelo que parece, realmente ele não fala, ele nem piscou. Eu falo assim, ó, não traduz essa parte não, né, moça? Tá tudo bem, senhor? Sérgio... Eu quero ir pra barraca. Sim, Simone, está tudo bem. Eu peço que você fique calma e aja conforme eu vou conversando com você da forma mais natural possível. O nosso amigo aqui, ele é suspeito, por isso nós vamos interrogá-lo. Por isso eu preciso da sua ajuda e preciso que você fique calma o tempo todo. Não fique muito perto dele enquanto eu converso com ele, tá certo? E se por um momento eu disser agora, vocês corram da barraca, mas acho que isso não vai acontecer. Só não, pra ele. Não, tô conversando assim, naturalmente, sorrindo, conversando com ela. De vez em quando dou uma olhada pra ele, tudo, né? Quando você olhar pra ele, faz um teste pra mim de sanidade. Sabia. Quanto tá minha sanidade atual? Atual. 53. Vai marcando aqui em cima, ó. Facilita 65, bem. Falhei. Quando você tá mexendo na mochila, e você estava ali... Pode continuar fazendo sua ação. Ok. Bem, e ó, assim que eu pedir para você traduzir, você vai traduzir para ele então, Simone. Enquanto a Lara faz alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Achei que ela fosse me ajudar aqui, mas tudo bem. Você não tá escutando nada disso. Ah, eu não tô ouvindo, mas a barraca não é pititiquinha? Você vai entender. Ah, é verdade, ele tá viajando na maionese. Bom, ele deixou com a pica solo. É. Eu fui pegar uma corda, gente. Não, tá eu não. Oh, a tá barraca pronto. É menor que isso aqui, gente. Não, tá pronto. É, não tem como. É metade. Bom, meu caro cabeça, seja, de lagarto, o que você pode me dizer sobre aqueles símbolos que você viu no meu braço? Você começa a ver tudo em volta fica negro. Você começa a olhar pro lado, continua falando. E você olha pra baixo e vê várias cobras subindo de você. Ah, tira daqui! Agora! Tô apontando a arma pra ele. Tá. Erro de puta! Você vê que ele tira a arma. Eu tô assim! E ele tá apontando pro chão a arma. Erro de puta, tá gritando. E aí você começa a ver aquelas coisas. Erro de puta! Plá! Cara, você vê que ele atira no chão. Plá! O cara, ele saca a arma. Quando você olha pra trás, você vê o cara sacando a arma e olhando assim. Erro de puta! Erro de puta! Homem lagarto! Eu tô indo pra trás, lagarto, cara, assim, ó! Não, você começa a escutar aquilo. Ele ouviu um tiro! Eu vejo a movimentação ali da galera, como é que tá? Você vê que a galera escuta um tiro, olha, você vê que faz assim. Aí você vê que tá indo um cara, um cachorro e mais um cara. Dois caras, na verdade, um cachorro ali, de boa, mas assim... Mano, os caras, se você for andando, você vai mais rápido que eles, com a vontade deles, tá ligado? Mas eles já ouviram o tiro? Ouviram, mas você vê que um tem mais falar alguma coisa, eles tranquilo. Estão entre dois ali, um cachorro. Amor, eu vou botar a mira na nuca de um deles. Só pôr na mira na nuca de um deles. Erro de puta, lagarto desgraçado, tira essas cobras daqui! Não deu nem tempo, né? Eu tava em cima de uma árvore. Não deu dois segundos, eu ouço o tiro e disse, vai ter que ser dali mesmo, não vai dar tempo de eu chegar. Vou botar a mira na nuca de um deles. Aliás, Dimitri, acho que você também ouve tiros. Ele vai demorar. É. Então vai depender do cara. Não, tiros você vai ouvir. Assim, ele tiros vai ouvir. Conversa, sente cigarro. Tipo, dá uma olhada assim, porque é uma aldeia. Então o cara olha, para, conversa, aí o outro vai olhando, você vê que um olha assim de binóculos, os caras que ficaram lá em cima. Cara, se eles realmente forem lá, eles vão chegar lá. Depois não, que acabou então, tudo, 20 turnos, vamos dizer assim. Então eu vou correr pra barra. Tá. Dei dois primeiro, tiros, né? Você vai dar toda uma volta pra depois descer. Sim. Tá, beleza. Deu dois tiros. Dois então, tiros. Tá. Cara, você tá vendo aquela cena, o cara apontando ali? Eu viro pra ela e falo assim, ó. Fala pra ele não atirar. Ele disse, olha, não é minha, né? De onde vem aqui? Ele não vem mais. Ele disse que... vocês são mal. A gente não, a gente é muita gente. Você vê que ele sai e sai, ele vai sair. É, não tem como solo não. Ele vai sair? Eu ainda tô lá, começando a descer da árvore. É, não, você descer, você tá dando a volta. Eu sou de flash agora. Não, calma. Quando é importante, eu sou de flash. Ainda tô loucão? Ah, demorou pra ir. Ainda tô loucão? Você tá. Você vê ele saindo com o Sérgio. O Sérgio sai que é cada seus, né? Provavelmente foi o que trouxe ele. Ele tá na minha mira? Faz o teste aí. O que eu tenho que testar? Joga armas pra mim. Mano, eu não quero atirar ainda, eu quero saber se você tá na mira. 60, passei. Mas, cara, ele tá na sua mira. Como assim? Tem muita gente na cidade, movimentando. Você, por ser um atirador, você sabe que se você atirar, os caras vão fazer assim, ó. Ué, mas eu tô longe deles agora? Não, mas eles vão olhar onde tá vindo o barulho. Você desceu, você tá do lado. Eles vão olhar pro lado que tá atirando. Não tem mais. Atira, eles vão achar que são os paraguaios. Eu tô na zona segura. E vão beijar ele. Provavelmente se você atirar ali, talvez cause explosão por causa de vocês. Colocou 3 bananas lá. 4! Então não, com certeza não. E aí? Atira e grita, paraguaios, paraguaios! É com você? Cara, você tá vendo que quer meter o louco pessoal. Você sabe que assim, mais uma ação, se você não atirar, tentar atirar agora, seguinte. Ele vai entrar no meio da multidão. Não, só pra explicar o porquê que eu vou atirar. Eu vou atirar. É, atira, não tem eu problema. Eu vi ele entrando. Ouvi barulho de tiro. E viu ele saindo. E ele saindo calmamente. Olha, ele passou uns caras, agora é minha vez. Então, mas eu ainda tô berrando lá. Erro de puta, erro de mas não puta. Dá pra ele ouvir, não dá pra ele ouvir. Não dá pra é ouvir. É muito longe. Ah, não dá tá. Barulho de tiro agora. Tô louco o suficiente pra dar mais um tiro? Você mirar pra ganhar bônus? Não. O que vocês estão fazendo? O Felipe tá matando, eu tô metendo matar bala. Alguém. Acertou? Acertou. Acertei. Que dado que é, Felipe? D6? Acho que uma falha na sanidade não salvou. Ah, não, eu anotei aqui. Você anotou? É o fuzil, são 2d6 mais 4. Tá, eu vou usar como... Beleza. Um ataque de surpresa. Não, vai lá, vai lá. Você não tem dano. E eu já vou... E dá outro. Não, não consegue. Tá, não posso. Não consegue, é um por... 12. Não. Nossa. Mais 4. 16. Entre os dentes. Não sei se você tem alguma outra ideia da minha opinião. Fecha, se não entra. Nossa. Cara, no que você acerta ele? 16. 16. Ele vai matar no peito. Não, o outro, vai ricochetear de volta pra você. Bem menos dano que isso, ele ficou todo bagaçado. É, então suave. Eu só adicionaria, acho que isso. Nossa. É, ah, tá. É que um desses aqui faz esse aqui, mas pode ser. É que eu acho que é mais fácil ter do que os que você pediu. Não, mas é que eu já tenho no... Talvez no kit. Já me ganho um pouco mais no mato. Não, só avisando. É, agora deu cagaço. Não, não é. Agora eu tô cercado. Você está bom contra um. Você é bom com lábia? Você é bom de lábia? Com duas. O que você vai fazer? Você vai... Não. Você pode entrar correndo e gritando. Paraguaios, paraguaios. Agora você não consegue dar um outro tiro, isso que eu preciso saber. Você vai esfriar pra tentar atirar. Você não vai ver mais ele. Porque no momento que você atira nele, você vê que o corpo dele cai. Então, a ideia na hora, cara, tirou, a gente prendeu o cara pra gente interrogar ele. Vai até devagar. Só que aquele trajeto, o cara que trouxe ele, trouxe ele muito rápido. Cara, você acerta no meio da e ficou na barraca, eu e o Jeff. Parou praticamente. Eu não sou uma pessoa que consegue fazer isso. O Sérgio manchando de eu não sou uma pessoa física. A doutora também, ele cai. Entendeu? O Jeff cai, é mais ou menos. Tem a galera que tava, tem muita gente na cidade, normal. Entendeu? E aí veio o cara e o Jeff ficou louco. Foi o plano pra cucunha. Se ele caiu e não sumiu o corpo da outra vez, ele está ali com o corpo caído. Você vê que tem gente saindo da enfermaria, você vê que alguns soldados, cara, em torno de uns 4, já olha pra você, os dois estavam ali. Ninguém me viu. Não, mas eu olha pra a direção. Ok, já vou. Você vai virar pra direção, você vai entrar com a mata e... Vou me esconder, ô. Tá, beleza. Faz um teste de stealth. Então. Corre pra dentro e grita, paraguaios, paraguaios. 6. Caralho, cara, você vai olhando pro lado, você vê ali no céu, você começa a ver, você começa a olhar, você começa a ver umas pessoas escutando, você vê. Quando você tá escondendo, você vê 4 entrando, o cara do cachorro que tava lá no meio já correu com o cachorro pra tentar achar. Você vê que ele tenta entrar e nisso você olha do lado ali, você fala, cara, eu acho que eu vou conseguir entrar aqui, você pula pro meio do mato, você se arranha um pouco, tem algumas vinhas, algumas coisas assim, umas trepadeiras que te enroscam, mas você consegue pular e, como você é treinado em guerra, você aquelas plantas que é da cara a gente. Assim, se fosse em seco, um pouco de lama, você fica deitado ali, observando de uma maneira que assim, é muito difícil você atirar, só como a sua escopeta ela atira longe, você consegue ver que eles param e não entram. Eles meio que dão aquela olhada, vê que não tem ninguém e começam a descer. E aí você não consegue enxergar mais onde descer, mas, cara, assim que tiver seguro, eu vou dar a volta pra barraca. Beleza. Como se eu nunca tivesse saído de lá. Tá, vai demorar um tempinho. Tranquilo. Voltando ali pra barraca. Se acorda daqui, você vê tudo isso que tá acontecendo. É, o que eu vejo. Você escuta um tiro lá, no que você acorda. Ô Nate, você escuta, no que você olha assim, você pisca de novo, não tem mais nada, tira um ponto de sanidade. É isso que eu ia perguntar. Mitos, por favor. Você olha que não tem mais nada ali, você não tá entendendo, você vê dois tiros no chão e na hora que você pisca, você escuta um tiro lá fora. Tum! Aquela gritaria. É que eu acho que a gente vai ver um tiro lá fora, Trinta, porque... Vocês escutam. Não, porque eu vou lá fora, que o cara vai saindo, eu vou sair com ele. Então tem sangue na sua cara. Você tomou sangue na frente, você ignorou ele atirando no chão. Ignorei, porque eu vou fazer o quê? Aí vocês não queriam XP? Só falhando até de sanidade. Eu tô três aqui em Mitos Cthulhu. Você tomou sangue na cara. Eu tô com dois, não falei nenhum teste. Você acorda. Que foi? Tô com sangue. Você só me guilou comigo. Por quê? Passou no teste, passou. Perde do mesmo jeito e ganhou. Tem teste que você tem que falhar, tem teste que tem que passar. Uhum, tá. Eu essa falha foi providencial agora. Isso é bom mesmo. Você toma um tiro na cara. Eu tomei um tiro na cara? Ele morreu. Aquele sangue espirra em você também, você vê o corpo dele cair. Mas ele acerta o cara, tipo, insta kill? Não, o cara caiu, não foi insta kill. Mas a cabeça dele foi bloqueado. E aí você vê um monte de gente em volta ali. Cara, você não consegue mais ver ele assim, que tem muita gente em volta. Você vê que tem gente que começa a empurrar, chega a gente ali, começa a empurrar, você dá licença, senta. Não, não, não, era dentro, você vê que eles vão abrir nos lugares. Espera, Dom, Dom. Pode crer. É que fechou o negócio, ele quer sair. Aqui, Dom. Aqui, Dom. Ele não pula? Aqui, Dom. Pular pra onde? Pros 6 metros que tem de queda livre? É, gato. Dom. Não pula assim, não? Ele é gato, não. Ai. Levanta. Não. Eu achei gato pra gente, sem negócio. Entendi. Malu. Você vê que os soldados vão chegando todos armados, né? Os 3 soldados também olhando pro lado. Você vê que vai correndo enfermeiro, jogando já o médico, você não sabe o que é, jogando com seus panos em cima. Você tenta dar uma olhada, você vê que tá estourado. Tá machucado, machucou. Você vê que ele se mexe, começa a respirar, só começa a jogar pulando. Cara, tá respirando ainda. Pega uma maca, começam a levar ele. Você vê que vai um monte de gente, 3 soldados. Eu vou ajudar na cirurgia. O Dimitri tá lá! Um monte de gente ali. Você vai ver que tem uma balinha espetada presente. Lá no lugar que você tava mexendo, escuta pá, pá, pá, 2 tiros assim, 3 tiros, 2 tiros, e depois pá, estrondo assim, gritaria, a menina grita, você fala, caralho, né, do nada, você tava lá mexendo no meio do rolê, e aí acontece isso. Não, eu saco apesar de não ter uma coisa, eu saco a arma e vou sentindo a porta pra ver o que tá acontecendo. Só que eu não vou sair. No que você vai abrir a porta, você vê que tem 2, 3 soldados entrando, com mais alguns enfermeiros, médicos, você não sabe o que é dessa região, então. Sim. Com licença. Você vê que uma. Na minha barraca os caras estão entrando? Não, você não tá na barraca que é do laboratório. No laboratório ainda. É. Você vê que eles vão empurrando as pessoas que estão ali, na frente, os soldados ali. Eles vão levando uma maca por uma área ali, que aparentemente seria a área de cirurgia também. Quem entrou na maca? Cara, entraram 3 soldados, um corpo coberto, que você não vê, tá cheio de coisa em cima. Mais um, aparentemente seria enfermeiros locais e médico local. Cara, eu ouvi tiro, a primeira coisa que eu faço é dar um 360 e procurar o John. Você sai. Não, eu não saio. Calma aí, eu não saio. Eu só coloquei, só olhei da porta mesmo. Deu uma olhada. Cara, você dá uma olhada e você não vê. Você vê várias pessoas. O que você observa ali perto do seu barraco, você vê a Lara com sangue no rosto e numa parte do corpo, assim. Mas eu faço uma rápida análise pra ver se ela tá bem. Visual. Assim, provavelmente ela tava próxima da pessoa que tomou o tiro. Beleza, então nesse caso eu ia até lá, mas então eu volto. Então, como eu não acho o Doom, eu entro pra dentro, procuro um lugar meio que como se fosse um... que tem uma mesa. Sabe, tipo uma mesa assim, esvazio as coisas em cima da mesa, viro ela com suas coberturas, me prosto ali e fico esperando alguém entrar. E o primeiro que entrar se atira. Não. Então, dá pra ver ele, Trinta? Arregão. Não, ele vai tacar anestesia. Na hora que ele olha pra mim. Eu acho que não, porque ele olha bem rápido, né? Você não... percebe. Mas você sabe que ele tá meio em choque. Ah, eu sei que ele tá, é porque eu não sei se... É, você tá meio, sabe, extasiado, você... Por mais que você tá acostumado, você tomou, você não entendeu porra nenhuma. Você, na sua cabeça, o John atirou. O John atirou. Ele já meio que já tinha... Eu já tô assim, ó. Pelo menos ele não explodiu a dinamite. Então, só o que... errado, depois você, você me explica. A minha ideia era explodir tudo junto. Você é bem burro. Só que depois do tiroteio... Você é bem burro. Fez um plano de gênio pra executar igual um idiota. E aí... Uma coisa é... Não, eu vou virar a mesa lá, me prostrar e colocar a arma aqui assim, ó, e esperar alguém entrar. Cara, você vira, você começa a ver alguns médicos, algumas coisas que estão acontecendo, levanta, você vê que alguns enfermeiros assim. Eles estão calmos? Né? Eles, cara, eles estão. Com um tiro? Eles estão acostumados, a guerra, né? Ali? A guerra normalmente não chega. Ah, mas eles já estão vendo vários tiros, então eles não estão. Você vê que. Eles estão ali, porra. Mas... Quer dizer que se houver um tiroteio, eles vão ficar de boa. É uma missão deles, você percebe isso. Porque eles estão ali muito... Eu sou enfermeiro, eu sou enfermeiro. Eu sou médico, eu sou soldado. Se teve tiro e... Pô, o soldado tem que se virar e não a gente. Você sente isso, essa presença ali neles. Você vê que eles não é que eles estão de boa. Mas eles não estão com essa preocupação. Porque eles sabem... Por si, Deus por todos. Porque eles sabem que como entraram os soldados bolivianos, então provavelmente foi só um tiro ali em alguma coisa que é o tenente. Você tem essa ideia até porque o cara tava de cap. O único que tava com cap é o tenente que tava ali na formação. Não, nacional. Mas eu não vi o corpo que entrou. Você não viu, mas você viu o cap. Então você tem essa ideia. Eu vi uniforme e tal. Pelo cap. O único que tinha cap em cima era a identificação de tenente. Que foi uma das coisas que o Felipe falou que sempre tinha um tenente em cada formação, com um cachorro, papapá. Não, eu fico lá atrás da mesa. Sai de lá, não. Você vê que eles vão erguer na mesa. Olha pra você... Vão arrumando a mesa assim. Para os tiros? Só escutou um tiro. Não, três. Não, aqui depois não escutou mais aquele tiro. Foram dois tiros. Depois do passou, tirão, né? Se passou um minuto, se escutou um terceiro tiro, cessou. Você vê que até lá fora o pessoal começa a falar menos. Eu vou deixar só a arma um pouco mais fácil de ser sacada e vou voltar para os meus experimentos. Você tá bem? Lá. Fico na eu missão. Não sei. Nesse meio tempo, tá? Você volta para os seus experimentos, você tá voltando, você acaba chegando, vocês conseguem conversar perguntando se tá bem. Você escuta esse barulho de tiro. Você escuta um grito de uma mulher vindo do fundo. Ixi, morreu outro. Tô lá limpando a cara, meu tempo. Lá do hospital. Onde levaram o corpo. Sangue vermelho. Vai dar a cirurgia? Sim. Ali provavelmente foi onde a sala da cirurgia, quando levam uma pessoa. O sangue do tenente é vermelho? Ela grita assim. Eu vejo a reação dos caras ao redor. O que tá acontecendo? Mas ele. Vamos. Um aponto C. Você não entende. Eu falo, você tá calmo até agora com o tiro, com o grito, você tá nervoso? Agora, É isso. Bala lá. Você vê que passa o tempo, o Sérgio chega ali. Dimitri, vem aqui comigo. Eu tô aqui. O Sérgio, ele chega, Dimitri. Me acompanha. É um minuto. Não tenho um minuto. Estamos trabalhando. Dimitri, é muito importante. O que aconteceu? Vem cá. Você vê que ele tá andando. Você vê que ela... Eu vou. Recolho, deixa usar aqui. Deixa os equipamentos lá num lugar meio pré-pronto, uma mochila. Aí ele olha pra você e fala. Cara, na hora você já vê que já não tem mais aqueles guardas, eles não estão mais ali. Que guardas? Três? Os guardas que estavam na porta. Que foram levar o corpo. Eles não estão mais ali. Ah, não, beleza, isso aí sem problema. O que você abre, o que o Sérgio abre assim a porta pra você. Cara, você já sente um cheiro, sabe, de enxofre, mas muito forte. Muito forte. Tá tudo escuro, você não consegue ver a luz dentro. Antes de eu entrar, eu olho o que que foi? Entra aí, Vivi. Se você quiser ver. Não quero ver não, o que aconteceu, vou só você me falar. Você é médico. Eu gostaria de saber. Você está aqui e é médico e conseguiu as coisas com o Dr. Rafael, então. Cadê o Dr. Rafael? Ele não está aqui, mas... Quem está aí? Eu. Só você? A Ana Rita está em cirurgia. E você é o médico. Logo, você conseguiu algumas coisas, pelo que eu sei. Então, bem. Eu cheguei? Dá uma olhada. Você chegou lá com isso? Você quer dar uma olhada onde? Aqui, no corpo. Eu cato uma lanterna. Cara, no que você ilumina? A distância. Vai perder sanidade. Mas... Aí o você XP vantagem, chegando. Tá? Vantagem? É, você vai jogar. É o XP chegando. Joga um teste de quê? Sanidade? Sanidade é com vantagem. Vai subir uma perícia, olha o XP chegando. Não, tá que pariu. Subiu uma perícia, olha que beleza. Evolução do personagem. Isso é ruim de dar, hein, velho? Tá. Eu não sei, vai que eu não ganho. Ganha um vai ganhar. Sanidade, é. Perde um sanidade e ganha um limite. Aê, subiu perícia, ganhou XP. Cara, quando você ilumina, você vê uma cena muito grotesca. Sabe, já jogou Resident Evil ou Silent Hill? Silent Hill? No hospital? Sabe qual o filme de terror, alguma coisa? Quando você abre aquela cena de hospital que lembra muito um manicômio abandonado, você vê aquela mata toda suja de sangue, algumas correntes presas no teto como se fosse alguma coisa que era um hospital e o pessoal prendia pessoas para tortura ou alguma coisa assim, para exames, esse tipo de coisa, né? De quando não tinham assim, conhecimentos médicos. Aquele cheiro de enxofre, parece que você entrou num necrotério que estava aberto com moças, corpos abandonados há meses lá. Você se lembra que aquilo era muito organizado, não era daquele jeito. Tá. No que você começa a olhar, entendeu? Melhor, iluminando, você vê, cara, o corpo de uma mulher aberta, totalmente aberta. Como se fosse aquele homem do Da Vinci, aquela pintura do homem Vitruviano. Estampado na parede oposta da porta. Com todos os órgãos, cara, soltos no corpo. Só que o que te chama a atenção é que a parte da pele, né, então o órgão em si, pele, ele tá todo esticado. E como se fosse algumas camadas. No começo dele, pra junto com os nervos dos braços, de escamas reluzentes. No que você mira naquilo, cara, você nunca viu uma cena é só um gigantesca. É. Aquilo te dá uma travada, entra na mente de uma maneira que te incomoda. Te dá um embrulho no estômago. Uma sensação de arrepio de... Cara, eu tô no inferno aqui, no primeiro círculo do inferno. E você tem imagens daquela pessoa sofrendo. Você vê alguns flashes. Na hora que você um pouco iluminou ela, um corpo, você começa a ver aquilo como se fosse um flashback, tá? O corpo que estava deitado ali, ela tirou a toalha que estava tampando aquele corpo, e você vê o tenente com o rosto metade estourado, da boca para trás, um buraco. Isso não tô vendo, isso aconteceu antes. São flashes que você, na hora que você iluminou, você teve aqueles flashes ali de 10 segundos, sabe? Como se tivesse, o Dmitry estivesse presenciando cena. Depois você iluminou o corpo e viu aquela cena grotesca e cheiro. Como se ela estivesse tirando o corpo, a toalha em cima do corpo. Ela quem? Só a mulher que estava ali acompanhando dentro. Uma mulher qualquer. Isso, a enfermeira. E no que ela tira, você vê aquela cena daquele corpo e ela vai iluminar alguma coisa assim, pegar alguma bisturinha, ela tá de costas. No que ela volta, o cara está em pé atrás dela. Ele agarra ela, engancha ela em uma daquelas correntes, que ali não tem nenhuma corrente, pelo que você lembra. No que ela engancha, você vê que ela começa a balançar. E ele vem como se fosse com uma língua de cobra, toda destruída. Começa a rasgar o corpo dela e ela tenta gritar e não consegue. E aquilo vai sair no sangue. E ela vai desesperando, começa a ficar roxa como se estivesse também perdendo o ar. E você vê toda aquela destripação do corpo. E ele vai passando a língua e aquelas partes vão criando como se fosse essa escama nela, mas endurecendo. E aí ele vai empurrando aquele corpo dela toda aberta, nua, pra parede. E aí você volta e na hora você fecha aquilo já te dá aquela cena, você dá aquela congelada de 15 segundos, assim. Tá, deixa eu perguntar, como é que funciona a falha em sanidade? Depende. O que você quer saber? Não, eu quero saber como é que eu vou interpretar essa nesse falha que sentido, eu tive. O que acontece, tá? Como é o seu personagem, você não fica bêbado tão fácil. Então eu não vou pressupor que você caiu e não conseguiu entender. Como que funciona? Você falhou, então você teve uma cena que pra você pode não ser verdade. Quando você falha, você não acredita naquilo. Você pode explicar de maneiras científicas, alucinação, que você às vezes tomou alguma coisa, uma picada de lixo, algum remédio. Você, se alguém falar isso pra você, você sentiu que você participou daquilo, mas você acha que alguma coisa mete por você se sentir, alguma coisa assim, você consegue explicar... É tipo o delírio do Crinos, do lobisomem. Sim, você consegue explicar a mente, a mente do ser humano engana... Engana, você não... molda, né? Entendi. Então, em teoria, isso que aconteceu tem alguma explicação pra mulher estar daquele jeito lá que eu vi. Sim, mas você não gostaria de estar lá... Você viu como se fosse essa cena acontecendo, mas você também acredita, cara, às vezes eu tava mexendo com algum componente ou alguma coisa, enfim. Na lei. Não, eu fecho. Recentemente eu fecho a porta, dou um assusto, desliga a lanterna assim, ó. Fecha a porta, eu olho pro cara que tá aqui e me chama o Sérgio. Isso. Não deixe ninguém entrar aqui. Sim, sim, vamos fechar aqui, mas o Dr. Rafael vai ter que cuidar de um jeito. Tudo bem? Aí é com ele. É, mas avisa. Outra coisa pra falar. Eles atiraram no tenente que estava na sua barraca. Atiraram no tenente que estava na minha barraca? Sim, o tenente pediu para levá-lo e... Calma aí, isso não faz sentido algum. Sim. Não há tenente na minha barraca. Agora não mais, ele estava ali dentro, né? O Nate pediu para eu levá-lo na barraca para vocês conversarem, eu levei ele. Ele era um tenente que parece que estava, vocês estavam desconfiados, alguma coisa assim. Eu não sei, o certo, o Nate não me contou. E quem atirou? Quem atirou no tenente? Não sei. Temos que achar, estamos em guerra, alguém? Temos um inimigo aqui? O Nate estava atirando no chão dentro da sua barraca. Eu acho que é melhor você ir lá vê-lo, porque ele não parece estar bem. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Alguém atirou no tenente? Sim. Não é o Nate? Não. O Nate estava atirando no chão? Sim. Porque eu não sei. Nós estávamos dentro da sua barraca, ele estava... Onde está o John? Pela primeira vez não acusaram o preto. Não sei. Não. Onde está a Lara? Eu nem sei se você é preto. Por isso que eu digo que é melhor você falar com o Nate. É melhor você falar com ele, não eu. Você é médico, eu não sou médico. Você é o quê? Enfermeiro. Ok, que é o que recebe o médico. O médico está lhe dizendo para você ir lá ver ele. Não posso ver ele. Eu vou ter que ficar aqui. Ok. Mas eu não serei um que iria ver o momento. Tudo bem. Você veio com ele, eu estou só falando. Sem problemas. Tá tranquilo. Se Nate não matou o tenente, me fico aliviado. O meu medo é... Temos um intruso aqui dentro. Chama a John. Tudo bem, e aí? Você precisa avisar o seu chefe e as autoridades no local. E nunca aconteceu isso. Ah, bem-vindo às coisas que acontecem pela primeira vez no mundo. Não estavam aqui. Bem estranho. Concordo. Vocês chegaram e foi o primeiro ataque que tiveram aqui, talvez meses. Não, amigo, isso chama guerra. A guerra não chega aqui. As estratégias mudam. Bem, vou cuidar para ninguém entrar aqui. Avisa o Rafael que temos um intruso aqui. Ok. Você vê que ele, cara, por ele ter sido da máfia, ele é um cara que já tá acostumado com esse tipo de coisa, de intruso. Você vê que ele dá ali, beleza. Tipo, ele caguei, no modo sentido. Ele tá ali, ele é o único cara que eu caguei porque ele fugiu. Então, se foi você que tirou, se foi ele, ele não quer saber, ele foda-se pro cara. Ele basicamente, se você tomar um tiro agora, você sentiu que se você tomar um tiro, ele vai olhar pro chão e falar assim, ó. Atiraram no seu parceiro, vai lá ver. Tipo, ele só tá ali porque ele fugiu da máfia, ele falou que ajuda vocês, né? Então, só que ele não se dispõe de muita ação. Você sente isso agora? Tranquilo. Só que você vê que ele, beleza, vou fechar aqui, ele chama algumas pessoas. Você vê que eles começam a fechar a sala com algumas fitas. Eu faço só umas anotações no caderno, tipo, que o pessoal aqui deve fazer algum tipo de experimento muito estranho. E volto, saio dessa parte dessa sala aí. Vaso. Beleza. Beleza? Mas não vou lá fora, tá? Você vai continuar no seu... Volto pra pronto. Tá, agora te dá a listinha aí pra eu ver. Não. Nossa. Colocou na palma ali? Não. Na palma eu acho que não dá pra fazer. C4? Nossa. C4 eu coloquei. Cloroforma você consegue? Explosivo não. Veneno. Não é explosivo, é uma espécie de... É algo que exploda. Quimicamente falando. Tá, você não consegue ali, mas você consegue pedir pra vir. mas provavelmente não vai chegar nessa leva, vai chegar na próxima, que é o avião onde vocês estão vindo. Então, vai demorar mais ou menos 4, de 2, vim, 2, volta, uns 6 dias pra chegar ao que você quer. Não, eu não tenho pressa não, pretendo sair daí. Veneno. Você consegue... Isso tem vários lá, pega planta, animal deve ter. Você consegue pegar coisas pra desmaiar a pessoa, de colocar desmaiar. Ou pra ela ter algum ataque cardíaco ou alguma coisa depois de alguns minutos. Caralho! Mas esse desmaio instantâneo? Aí chama... Demora uns minutinhos também. Ar na agulha. Não, nem de baiacu. Ar na agulha. Cara, arzinho na agulha, um partinho rapidinho. Joga um teste de sorte aí. Que é o quê? Desmaio era pra ser instantâneo. É, desmaio tem que ser instantâneo. É o que tem, né? Cloroforme. Cloroforme instantâneo. Não, pega o planta. Eu pego o planta. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Se quiser, tem nessa lista aqui, ó. O esqueminha. Sorte? Sorte. Talvez tenha ali na área medicinal. Meio que um negócio. Não, sorte, você consegue, tudo que você consegue aqui. Pedir, aqui, mas ó. Não avião. Não. Tá. Cara, não tem ali tudo isso, mas você consegue com o pedido na casa dos seus. Não, tranquilo. O que você consegue ali, por exemplo, agora é alguma coisa de veneno, porque é fácil que alguma planta você faz um químico que você injeta alguma coisa, a pessoa depois de uns 5 minutos morre, 10 minutos. Assim. Não, eu quero que seja instantâneo. Instantâneo não tem nada que consiga ser instantâneo ali no momento. Ali. Ali você vê, cara, remédios bem básicos, básicos e aí esparadrapo, essas coisas nada demais. Assim. Instantâneo já tem o John. E não tem instantâneo, tem o John. Os caras estão no meio da floresta? Sim, mas é que você não sabe. Nem toda planta é venenosa na floresta, Rodrigo. Nem toda é, mas os caras. Eu tenho conhecimento de quais são. Você tem conhecimento da floresta tropical? Ficar pegando isso, não tem porquê, numa enfermaria. Eu não sei qual tipo de perda de cara que tem lá. Não. Você vê que a enfermaria é montada pela galera de vocês, basicamente. Eles só chamaram ali enfermeiros e médicos locais. E tem remédios que vocês usaram, tipo Neosaldina, essas coisas. Tipo, então, se você juntar um composto que tem ali com outro composto, você acha que você consegue fazer um veneno que não é instantâneo, mas vai matar em alguns minutos. É o mais próximo que você chega com o que você tem ali. Tá. Se você quiser pedir coisas... Pra vir da casa dos seus, você consegue. Não, eu vou caçar na floresta depois. Quer saber de plantas? Fale comigo. Saber de quê? Quer saber de plantas? Fale comigo. Você vê ele chegando. Por que plantas? Como que eu tô? Botânica. Cara, você tá normal. Parece que não. Não, eu tenho um. Cadê as cobras? Os dois estão bem, não estão feridos. Eu falo assim, o que você fez? Tava cheio de cobras aqui. Não, o desgraçado tava cheio que deu um jeito delas aparecerem. Não tem cobras. Escuta isso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tava cheio de cobras aqui. Alguém atirou ali no cara pensando que vocês estavam mortos. E afinal ele entrou. Atiraram nele? Calma. Você viu minha cara cheia de sangue assim, ó. Ele entrou, todo mundo ouviu dois tiros, aí alguém. Sim, eu tava atirando nas cobras. Não tinha cobras! E não se atira em cobras! Eu olho as duas marcas de bala no chão. Você vê. Eu olho a cara dele. Dá pra deduzir que ele que mexeu com a minha cabeça? Tem algum teste pra isso? Não, o cara, o cara. Mitos. Ok, só tem que tirar 3 ou menos. Vai dar bom, vai dar bom. Quanto deu aí? 19. Aí. Falhei. Gasta sorte. Mitos não se gasta sorte. Mitos não se gasta sorte. Não, você pode gastar até 20, você recupera 10. Ah, é verdade. Mas você não gasta, mas você não dá pra gastar em mitos. É, mitos. Mas que bosta! Tava Mito, cheio, falou. Tava cheio de cobras aqui. Sorte e sanidade não se. Eu acho que esse 30 tava não, miguelando nós. Você aprende. Bom, eu vou ver o que, que virou ali. Peraí, eu não posso ter sorte? Você vai ver o quê? Eu vou ver o que, que virou ali fora. Cara, você vê que muita gente já. Aquela comoção que tava ali, você vê que eles. Eu viro. Já limparam o sangue. Você chega a partir do sangue, é sangue mesmo. Pessoa. Tá. Pra você? É isso? Imagina. Isso, é nítido! É nítido! Né? Mas... É, você já na hora, né, se ligou. Eu vou procurar os soldados que tem ali que falavam minha língua. O que aconteceu aqui? Eu tava dormindo. Não, tudo bem. Ele não tá ali. Ele tá na ronda ainda. É intérprete, então. Tá. Você não conhece. Mas eu sei quem que é. Eu vim entrando com... Você vai procurar ela? Vou. Beleza. Como? Eu olho. A gente tá num vilarejo de 15 metros de área. Não é possível que eu não consiga ver. Você não vê ela. Olhando. Eu berro. Intérprete, precisamos de você. Qual é a merda? É. Cara, tem pessoas falando na rua, tudo. Você vê que você chama. Na hora que ela chega, ela fala assim, o nome dela é X. Ela falou Simone. O nome dela. Simone. Simone. Cara, você não escuta, mas aí você pensa que por ela estar ali, provavelmente eles levaram ela pra enfermaria. Tá, eu vou pra enfermaria. É, eu também quero ir pra enfermaria. Eu quero ver se o cara morreu. Você vai também? Eu vou. Vocês ali vão fazer mais alguma coisa? Eu vou ficar na barraca ali pra me recompor. Eu vou ver se ele morreu mesmo. Tomara que sim. Rafael chegando. Rafael é o doutor. Não, é o doutor chefe. É o chefe de tudo. É o chefe da Caduceus Represão. Certo, o que você precisa? Ele entra assim na barraca. Ah, ele quer falar com a gente na barraca. Ah, ok. O que foi isso? Estranho, não aconteceu em semanas. Hoje à noite tem um festival. Uhum. É, precisamos garantir que nada aconteça com esse H. Eu espero que... Acho melhor vocês ficarem aqui por enquanto também, dentro da barraca. Não tenta não propagarem nada aqui, porque as pessoas estão desconfiando muito da gente agora. Principalmente vocês. Quem tá desconfiando da gente? A gente não fez nada. Eu tava dormindo. Quem tá desconfiando da gente? Acredito que todos os soldados foram contar que eles desconfiam de vocês porque isso aconteceu somente depois que vocês chegaram e quando você mostrou não sei o que é que você tinha no braço. Isso aqui? É, não faço ideia. Vamos lavar isso aqui. Isso é uma língua nativa, eu acho que talvez ele tenha ofendido alguém. É, não entendo também, então não consigo distinguir, mas eu acho que é meio complicado vocês tomarem partido de alguma coisa por enquanto. Vamos deixar o festival hoje à noite passar e aí a gente resolve. Até porque eu acho que tá vindo os outros reforços pra cá. Certo, isso é importante. Reforços? Nossos ou deles? Deles. Isso é um problema. Era o tenente, não era o capitão. Então o capitão virou o janete. E ele a gente tem um problema, é, o tenente no corpo não está mais lá. Então não, a tua resposta é não. Justo. O corpo não está mais lá. Então ele está vivo, então está bem. O que aconteceu ele com o corpo? Vocês querem olhar o... Ele falou corpo, ele está morto. Não, eu vi ele se mexendo quando levaram ele daqui. Querem olhar lá? Sim. Vocês querem mesmo olhar lá? Você é melhor não. Mas por quê? Na verdade, ele é o melhor sim. Ele é melhor não. Eu é melhor não. Ele é melhor sim. Até onde eu sei, ele tá vendo cobre dando tiro no nada. Você tá vendo cobre dando tiro no nada? Você está bem? Ah, foi mal. Achei que Doutor Rafael. Sérgio trouxe aquele tenente aqui e nós íamos interrogá-lo. Por quê? Porque ele está agindo de forma suspeita. Quando eu mostrei as marcas, ele reagiu de forma suspeita. Então eu queria conversar com ele. Sua tarefa aqui é ser um médico, não é? Nós, nível acima na Caduceus, temos nossas missões enquanto você tem a sua. Eu acho que você está confundindo que é o inverso, né? Eu sou o chefe aqui. Então pergunta pro babaca do telefone. Sai da barraca e vou lá ver o corpo. Ele sai. Ele fala, John, mas sim, eu sou o chefe aqui. Se você está usando uma informação em off que você se confundiu... Não, você falou que a gente tinha um parente. Não, mas é que a gente tem outra missão. Tipo, ele tem uma missão e a gente tem outra. Ele é o chefe do... Pensa que era assim. Ele é o chefe do acampamento. Aí era o Ursini e vocês. Não, mas ele é o chefe do acampamento. É, ele é o chefe do acampamento, não nosso. Mas vocês respondem a Ursini que responde a ele. Não falei nada. Não, mas não responde ao outro cantando. É que ali quem comanda o acampamento, quem decide as coisas é ele. Então tudo vocês respondem. Não, ele, tudo bem. Isso. Há o acampamento, mas não é a ação do cara. Não, mas é o que ele falou, não faz sentido. Ah, não, não, ok. Porque não é o... Ele é basicamente o mesmo nível. Ali, tanto o Ursini é o mesmo que vocês. A diferença é que no acampamento ele é acima de vocês. Ah, não. Ah, no acampamento. Eu tinha entendido que ele já tava baixo, não. Da carteirada e foda-se. Não, não, vocês são um nível... É, tem que olhar, ver o que tá escrito aí, né? O que tá escrito na carta do cara aí, ó. Não, não fala. Aqui o cara manda vocês reportarem e levar essa carta pro Dr. Rafael. Não, o Ursinho não. Tem que levar. Isso. Não a gente. É, ele não morreu e coube a gente. É. Então, tudo bem, ignora. Ele que herança fala, maldita. Não, mas assim, se vocês quiserem lá ver o corpo, tudo bem. Se você precisar de algum remédio, alguma coisa, não sei porque cobra... Nunca ouvi um salário de cobra aqui no acampamento. Tá chumbado. Mas, gente, eu não sei o que... É perfeitamente comum cobra, entendeu? Aqui, região tropical... O Dimitri está no laboratório fazendo algumas coisas, tá? Ele tem medo de cobra. O Dimitri está no laboratório fazendo algumas coisas, eu autorizei. Então, caso vocês precisem de alguma coisa também, só que assim... Eu ouvi muitas pessoas falando que eles estão com uma pulga atrás da orelha por causa de vocês, por causa desse tenente. É, por isso que eu ia conversar com eles. Tudo bem. Mas acho que agora não sei o tenente não foi nem daqui de dentro. Melhor momento. E como eu disse, o corpo dele não está lá. E tem uma cena muito estranha lá dentro. Se vocês quiserem verificar, vocês podem ir. Não, talvez a gente consiga rastrear pra onde que ele foi, John. Exato. Eu imagino que sim. Sangrando, pelo que me falaram, ele tava. Ah, sim, sim. Pelo menos eu vi a poça de sangue aqui. Eu não sei quem... Bem, isso daí deixa para a patrulha também, não é problema nosso. É. Mas é só isso que eu peço para vocês. Tentem não chamar mais tanta atenção. Não. Nate isso. Também, com esse símbolo, se talvez ofendeu eles, eu não entendo. Já apaguei daqui. Mas não queremos uma guerra interna. Não, claro que não. Jamais. Longe de nós. Viemos pelo contrário. Eu sou assim, ó. Não, longe de nós, né, John? Bem, se me der licença, se precisar de medicação, alguma coisa, estarei na minha sala. Fique bem. Fique tranquilo. Okay. Eu vou tomar. Você retira. Você vai junto? Mais alguém? Ele para, se mais alguém. Imagina, a gente vai até a... Eu vou procurar o Dimitri, vou ver se ele precisa de ajuda. Ele está no laboratório. Vou até lá ver se ele precisa de ajuda. Não, você vê que ele vai partir o paradador entrando ali pra... Cara, é o maior barracão, é a maior casa ali, é a da... hospital, né? Tem várias alas, tudo. Nate, próxima esquerda, a primeira direita é a porta do laboratório. Certo, o Dimitri certo. Está lá. Você vai estar lá, né? Você ainda está no laboratório. Você ficou na enfermaria e deixou o corpo fugir, é isso mesmo? Que corpo? Do maluco que foi baleado. Eu não deixei o corpo fugir. Ele falou que fugiu. O cara fugiu. Ele estava na enfermaria, logo. Não, eu não deixei. Não é meu. Cara, vocês chegam numa porta que está virada. Sabe aquelas vedações que nem os caras colocam nos Estados Unidos, FBI, não ultrapassa e tal? Quando você se aproxima, você sente um cheiro. Eu olho assim mesmo. De chuva. Ele olha pra vocês, vocês querem mesmo ver? Vai, vai. Vai, evolui a ficha, vai. Ele abre ali, cara. Você tá lá, que você não tem problema com isso. Ele abre e tem cheiro de enxofre mais forte. É, um interruptor. Você vai entrar e tentar ligar o interruptor? Não liga. Sério? Vocês não pagaram a conta dessa merda? Gerador, né? Eu acendo. Você tá junto, né? Tô junto. Faça um teste de sanidade, por favor. 28, passei. Eu sou uma máquina. Eu sou uma máquina. Era só a chance de evoluir o personagem, perdeu. 58. Falhei pra variar. Evoluiu o personagem, ganhou XP. Todo teste de sanidade eu falho. Você vê aquela mesma coisa que o Dimitri viu. Ok. Você também vê a mesma coisa. Tá? Sem os flashbacks. Sem os flashbacks. Tá. Você vê aquele corpo. Também só o corpo no calor. Mas você. Então, mas você tenta. Explicar por questão de você ter visto aquelas cobras, né? Você vê aquele negócio na pele que chama atenção. Que negócio? As escamas. Mas você não consegue se aproximar porque o cheiro tá muito forte. Não, só que na hora que você ilumina, você não consegue ficar olhando muito, aquilo te incomoda. Não, eu, que você não vai me trás. Incomoda, eu passei. Não, tudo bem, mas você não consegue ficar parado, entendeu? Você não tá. Não, eu vou examinar o bagulho. Você vai tentar entrar? Lógico, eu já tô dentro. Beleza. Eu entrei pra dentro. Não, eu entrei pra dentro. Você iluminou. Você vai entrar pra frente. Então, sim. Agora ali lá na frente. Faz outro teste de sanidade. Sim, não faz o menor sentido. Quanto mais próximo, mais feia a coisa fica. É, mas geralmente é assim que a visão é funciona, não, né? Entendi. Quer ver eu tirar 12 agora? Ah, vai, espero que 12. 93, tá quase fudeu. Tá aqui, aí, ganhou XP, subiu uma perícia. Não, não faz o menor sentido. Eu já tinha passado no teste. Ganha sanidade, perde um... É o contrário. Né? Perde uma sanidade, ganha um de mitos. Só que você começa a se aproximar, aquilo começa a te incomodar de um jeito. Te incomodar de um jeito. E aí você tem uma outra visão, além daquela visão que eles viram. Você vê essa criatura olhando pra você, como se você estivesse ali. Você vê que aquilo se vira pra você. Ele começa a olhar pra você. Você vê que a pele dele, cara, vai se tornando como se fosse literalmente uma cobra. Aí você vê que ele olha ali. Você vê que ele... tenta limpar alguma coisa ali. O que que ele tenta limpar? Como se fosse o sangue dele, alguma coisa. No que ele limpa, você vê que o sangue que tava vermelho, um pouco, fica um pouco esverdeado ou luminescente. Você vê que ele tenta tirar aquilo dali. Você vê que ele chega na parte elétrica, ele começa a pronunciar algumas coisas. Você vê que aquilo começa como se estivesse dando problema na parte elétrica. Você vê que ele sai, cara, todo machucado. Aquilo vai querendo... rejuvenescer ele, né? Regenerar ele, só que bem devagar, você vê que ele tá bem machucado. Ele vai falando alguma coisa, ele se apoia. Não dá pra saber o que ele tá falando. Você não entende nada, cara. Só que você vê que ele... nem reproduzir. Cara, legal. Tenta. Inteligência ou Edu. Tá? Só que é difícil. Se você for maior, o que é difícil. Inteligência é 55. Então é verdade. Beleza. O Serenos vai jogar dois desses. Puta! Passou, hein? Passou, hein? Felipe tá trolando. Não é toa que o cara tá passando tudo quanto é teste aí. 6. Quanto que é o bagulho? Metade da sua Edu ou do sua int mais alto? Não, você não passou. Não, não, sei, não é 108 nunca. Eu, quanto que eu posso gastar de sorte no 20, teste? 20. Então, me dá aí. Que é o do dia, né? Então, cara, você tenta, mas você é meio sibilar também e tal. Só que você vê que ele vai se arrastando. Cara, aí você vê que a mão dele, como se tivesse as unhas suas assim um pouco maior, ele começa a rasgar, cara, de uma maneira muito forte, porque não é um simples pano aquela barraca. Você vê que ele vai se embrenhando ali, você vê que o corpo dele começa como se não tivesse ossos, igual uma cobra, ele vai entrando. E aí no que você acorda nessa situação e você olha que tem um rastrinho ali. Recente? Cara, recente assim, há minutos, há 15 minutos. É o bicho que eu meti bala. Só que aí você vê que aquilo tá, o cheiro tá muito forte, tá incomodando, cai do seu olho, você consegue ver aquilo. Cara, e aí você vai pra trás assim de novo. Você não, sai. Foda-se, facão, rasgo e atravesso. Você vai tentar atravessar? Eu vou seguir. Cara, agora não, faz um teste difícil de... Vômito. Pontos de vida. Pontos de vida? É, difícil. Nossa, de 21. Constituição tem, cara. Constituição, né, no caso. É. Difícil. É, como é difícil? É, eu falei. Um negocinho assim. 40, falei. Cara, você vê aquela cena no que você eu sai. Eu não consigo assim prender a respiração só o suficiente pra cortar. Cara, tá muito insuportável. Você não consegue entender aquilo. Tá te incomodando muito. É muito como se tivesse com a cabeça naquele negócio que você de cloroforme, né? Então, eu te sugando aquilo. Você vai tentando forçar. Você aguenta a primeira vez, aguenta a segunda, você escuta. Você vê que entra algumas pessoas ali com máscara, puxa, você vê que ele... É, tem máscara nesse bagulho? Dá umas... Você não sabe. Você vê que eles vão colocando, coloca as máscaras, eles puxam ali, mas você vê que uns já vão voltando, tudo capengando. Eles nem ligam a luz, assim, eles tentam puxar. Eles colocam o corpo no chão, você vê que um costa passa mal. Dá uns segundos ali, um minutinho, você... É, eu não, eu acordo e falo, John, John! Você vê que eles jogam, pá, eles... Pá, na cara do John. Eu acordei, eu vi a máscara dele. Mas, cara, mas é máscara cirúrgica, não é nada demais. É, não é máscara. Eu só quero rasgar a tenda esse cara. Cara, dá a volta! Eu não sei pra onde isso vai dar. É uma tenda! É. Dá a volta, tenda, caralho! Tá bom. Ele ignora, Rafael. Eu vou dar um tapa no Felipe! Calma, calma, calma. Vamos olhar que você não tá legal. Vocês dois. Eu ignoro, ele deu a volta. Dimitri? Você vai ignorar, calma. Você te ajuda? Ô, Nate! Você me ajuda aí? Cara, me guinou da porra. Sinceramente, preciso. Já avisei uma vez. Mas tô aqui pra isso. Já avisei duas vezes. Como é que são os seus conhecimentos? Mas aí é só biológicos. Você, né? Não é pra você conseguir. Eu queria analisar entrar o bagulho. Biológicos? Não, baixo. Analisou, você viu o caminho dele. Você conseguiu fazer o coração um bate, se ele parar de bater, você morre. É o que eu sei. O corpo dele ali. Justo. O corpo dele, ah, é muito difícil. Se eu descrever algo para você. Você acha que você consegue visualmente achá-la? Com certeza, se tiver uma descrição clara o suficiente. Que ninguém pegou. Eu creio que eu tenha. Aguarde um minuto. Claro. Eu mexo em alguma bolsa, saco um livro. Ok. Viro. Preciso disto. Muito comum na América do Sul. Veja se encontra isto no meio da floresta. Que é pra quê? É um pinto de troll. Não, é. Chama curare. Desse coisa. Eu anoto no papel. Ok. Curare. Quer levar o livro? Não precisa. Eu tenho um livro de química e toxicologia. Caramba. Tóxico. Extremamente eficiente. Não, se ingerido não tem problema. Mas em contato com as peles, com pele, extremamente potente. É, eles usavam em flechas na América do Sul. Onde estamos? Deve haver uma quantidade razoavelmente boa. Se conseguir achar isto, já vai ser de grande ajuda. Eu vou tentar pra você. Sem problemas, eu creio que suas camaradas... Mas a coisa tá um pouco complicada pra gente sair da aldeia. Isso que eu estou falando. Temos um infiltrado aqui dentro. Queria lhe dizer isto. É. Alguém atirou num tenente. É isso que eu estou dizendo. Você também sabe que foi ele, tá? E... Não sabe, não. Eu sei, não. Ele tava na barraca. Sabe, eu... Eles ele... deduziram. É, a gente deduz. Você deduz que é ele. Nossa, tem alguém que atirou, né, de longe. Não, eu não faço ideia do gordinho. Não, eu nunca sei do gordinho. Não. Dá pra deduzir? Ah, ah, eles dois, eles dois. Dá pra deduzir, mas não dá pra saber. Tá, ok. Você quis que fosse. Dimitri, eu acho que o infiltrado talvez Seja o John. Temos que matá-lo. Porque ele... ele estava preparando uma emboscada. Uma emboscada contra o tenente. E... eu estava interrogando o tenente. Olhei nos olhos dele, senti uma tontura, tudo escureceu e de repente a barraca estava cheia de cobras. Eu comecei a atirar. Em seguida alguém atirou no tenente. Eu desconfio que tenha sido o John. Não pode ter sido você? Não. Faz um teste pro... eu atirei pro chão, nas cobras. Entendo. O tenente saiu da barraca e alguém atirou nele fora da barraca. 10. Sobrevivência. Tenente, creio que você tem melhor. Como posso dizer? Melhor conhecimento para lidar com o infiltrado. O que acha que devemos fazer? Matar John? 63, eu vou ganhar. Não. John não é um infiltrado. Você acabou de falar? A pessoa que você acha que é infiltrado, eu acredito que seja o John. Ou seja, não é um infiltrado, está do nosso lado. Sozinho. Mas fazê-los acreditar que tem um infiltrado, que um infiltrado atirou no tenente, é melhor do que espalhar a notícia de que talvez tenha sido John. Porque os soldados, eles estão desconfiados de nós. Eu já falei que foi, já soltei para vários que temos um infiltrado entre aqui. Essa vai ser a nossa versão. Mas eu acho que foi o John. Certo. Aí eu deixa só te mostrar aqui, mas o Dr. Rafael nos disse que o corpo do tenente desapareceu. Eu sei, mas na minha cabeça, eles dão aquela refletida. O tenente desapareceu, o corpo dele? É, o corpo dele. Eu não sei se alguém o levou ou se o tiro de John não foi tão eficaz. Sérgio me mostrou um corpo, porém o local que eles estavam fazendo coisas, estavam fazendo um tipo de medicina um pouco diferente. Diferente como? Só que sangue e vocês autópsia. Talvez seria a palavra. Peraí que agora vamos só terminar. Bacão, corta a cabeça. Estavam fazendo autópsia do corpo? Sim. E o corpo do tenente sumiu depois disso? Estranho. Não sabia que ele tinha sumido. Você que me disse agora. Sim, né? Ele desapareceu. Foi o que o Rafael disse. Acha que devo parar aqui e investigar? Ou você acha que vocês três dão conta e eu posso potencializar os implementos? Continue o que você está fazendo. Parece que isso vai ser útil. Eu vou procurar os demais, então, e vou tentar conseguir isso para você. Mas vai ser meio complicado sair da aldeia agora com os soldados vigiando. Veja o que consegue. Vou ver se os nativos têm alguma coisa. Isso. É este aqui, só para você estar brigado. É este aqui. Sim. Aí você dá um... Pronto. Ele falou que é comum. Pra você, porque não inventei, tá? Aqui no lixo. Perfeito. Certo? É pra isso que eu quero. Vou ver se os nativos podem conseguir isso. Entendeu? Eu creio que sim, porque eles usam nas flechas antigamente. Certo. É agora. Entendeu? Não precisa do livro, né? Não. Qualquer coisa, estou por aqui. Avise aos outros que estão aqui. Eu vou avisá-los. Muito obrigado, Nate. Eu saio de onde ele tá e vou pra onde eles foram. Você não sabe pra onde eles foram. Você tá, sai pra onde eles foram, eles não estão mais ali. Eu tenho uma arma. Não estão mais lá? Não, então, tem uma movimentação, faca. Tudo. Eu nem sei o que. Tem alguém perto? Aqui. Alguém faca perto específico, quem? Qualquer não, pessoa pra quem eu possa perguntar pra onde eles foram. Não sei. Cara, armas brancas. Não tem armas brancas. Doutor Rafael? Pra você preencher, tá vendo? Só se for. Onde estão Lara e John? Eles falaram que ia sair da barraca. Ia seguir rastro. Não sei onde. Seguir rastro? E você falando que era difícil sair da sair do bagulho. Dois idiotas saíram à vontade. O cara já saiu faz muito tempo. Sabe me apontar pra que direção foram? Eles foram pra mata? Não sei, eu não sei daqui. Eu só sei que eles iam seguir rastro, eu não sei também. É, os soldados todos estão do outro lado do acampamento. Então, enfim, não sei. Ok. Ele vai se divertir agora. Bom, gordinho pra mim, você quer entrar pra mim? O professor tá metendo louco. Você tá bom. Não, não tô. Eu não acho legal, porque eu. Eu não sei. O Jones vai lá. Cheira muito forte. Eu quis um cheiro ruim? Conciso. Cara, você vai chegando. Mas o que aconteceu? Me descreva. O problema é que quando ele sai. Eu não olhei muito bem ao certo, mas tem um corpo todo estripado ali. Tatuagem pros outros. Ele avisou a gente. Avisou todo mundo que ele tinha. São ruins, cheiro muito forte. Coisas estranhas. Símbolos como aquele que eu tinha no braço? Agora, o que mais importa tá lá. Apenas o corpo não estaria. Assim, são esse corpo três, ali. A gente sabe de três bichos desses. Lugar quatro, muito forte de enxofre. Eu acredito que o John tentou se aproximar e o corpo do tenente desapareceu de lá? Alguém, ninguém viu? Ninguém consegue ficar muito dentro ali, mas ninguém viu. Mas ninguém viu quem levou o corpo? Eu tava de fora, eu não consegui ver nada. Eu vi ele entrando, ouvindo dois tiros. Tinha só eles dois. Talvez ele tenha se levantado e saído. Na minha cabeça, ele matou os caras. Não sei dizer. Só se ele saiu por trás. Entendi. O cheiro está forte. Você não tem uma máscara para entrar lá? O que eu vi foi, ele entrou, dois tiros, ele saiu de boa. Tranquilo, andando devagarinho. E os guardas fazendo vista grossa. Tipo, ele deixou claro que os guardas, quando viram o tiro, por ser tiro de bloco, que é o que eles usam, ele falou, os caras estão... E se eu prender a respiração antes de entrar? Você vai... Provavelmente aconteceu o que aconteceu com o João. Mas enfim. Como que a gente faz com isso? Eu mandei vocês. Mas eu já peguei o cara. Eu vou deixar ele no mato. Não, tudo bem, a ideia era quando você limpa os caras. Lá também está sem luz. E ele vai rolar. Por algum motivo aquela sala. É só tirar o chinelinho, meu bem. Sem energia? Sim. Deixa eu ter apertado. Não, você pode ficar com o pé, mas é só tira o chinelinho. É uma tenda. Porque a Tamir já tomou banho. Cara, é uma tenda, mas é uma tenda semi-construída, não aquelas de pano, mas muito mais organizada. Você vê cabos elétricos passando por cima. Mas ainda assim é lona no fundo. É uma lona. Doutor Rafael. Por que não abriram a lona no fundo pro cheiro sair? Fizemos isso, o cheiro continuou lá dentro e do lado de fora. Tá aí fudido. Fechamos. Por isso que preferimos isolar a área. Entendi. Capa de graça. Tá, deixa eu dar uma olhada nisso. Eu vou. Se puder me arrumar uma máscara com alguma coisa pra aliviar o cheiro. Tome aqui, mas não vai funcionar. Tá, eu vou. Prender o fôlego, botar a máscara e entrar. Faz o teste de sanidade. Ô, 30, mas eu acho que ele não toma sanidade por ver esse tipo de... Não, porque é cutulumito. Ele tem uma vantagem pra isso. Qual que é a vantagem dele? Eu tenho calejado. É. Se for morte, corpo normal, é de boa. Mas é cutulumito, né? É mito. Então não adianta. Não, mas tem que passar normal. Se não tivesse a escama de cobra, tava de boa mas pra mim. Mas eu acho que é pra você ter alguma coisa, então. Então porque não tem resistência? Se eu for ver um corpo, ó, ferimento, coisas comuns, ou eu for atacar uma pessoa, matar uma pessoa, de boa pra mim. Não, a pele tem não perco sanidade. Mas como tem a par da cobra, como, é cutulo. E tem o flash, né? E o cheiro, que também faz sentido. Bom, o cheiro eu vou prender a respiração aqui. Faz isso, João. Bom, sanidade de qualquer forma, né? É. 93. Falhou. Mesma cena... Vocês me traíram pela última vez. Mesma cena do Dimitri, perde ganho, tá? Perde ganho. E aí você sai porque já te alucina aquilo, você não consegue nem adentrar igual o John conseguiu fazer isso. Aquilo deu um bloqueio. Ok. Mas essa é a diferença também de você passar. Vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Tá vendo, Felipe? Agora que eu tô com o Tulo Mitos é 4. É assim que sobe com o Tulo. E a sanidade eu minha tá 2. Vai botar um sapato. Nossa! O cara que passa a ganhar ali acha que ganha. Tudo. Não, você vai ver. O que fizeram com o seu NPC na parede, eu vou fazer em dobro com esse aqui no meio do mar. Agora fique à vontade. Que eu entrei lá, tive essa sensação, esses flashes todos, tem alguma jogada que eu posso fazer pra deduzir que isso tá afetando minha cabeça, que o tenente afetou, que tá tudo coligado? Tá. Faz um teste de... Inteligência. Inteligência, boa. Inteligência é bom. Filha. Não, foi bom. Não, não foi. Não filha foi, da não. Puta. Tirei cara, 90, cara. Não, putz. Não. Selva, você não tá acostumado. Dá pra gastar sorte? Inteligência atributo, eu não sei. Dá. Então vou gastar sorte porque eu quero passar nesse teste. Sorte e sanidade. Embora eu acho que no mito ele tá dando uma migué. 10. Gastei 10 pontos de sorte. Gastei 10 pontos de sorte. Cara, sim. Provavelmente. Você começa a lembrar daquele seu histórico do passado e muita coisa tá se conectando. Uhum. Essa cena do esquartejamento não tem nada a ver com o meu histórico. Não. Não tem nenhuma similaridade. Não. Aí não. Beleza. Similaridade é mera coincidência. Tá bom. É, Victor, afunda a cara dele com o pé na lama. E eu sei que... Tá, ele não consegue. Ele tá amarrado. Não, eu tô pisando na nuca dele, com a cara dele na lama. Tá, ele... Calma, calma, ele não vai responder assim. Não, não, não. Consegue, é que você não consegue. Se você forçar muito, é que eu vai sair o braço. É, eu amarrei ele aqui pra ele não fugir. Ah, não, o braço dele eu vou soltar. Eu vou colocar a mão aqui no braço dele e vou soltar pra cima, assim, ó. O braço dele, do corpo. Você vai soltar o braço? Os dois. Eu sei que eles são bem esquivos. Tá, tchau. Então tenta. Como tenta? O que eu preciso rolar? Tá. Lábia? Não tem mais branco. Lábia. Então você vai usar a força, né? Lábia é uma boa. Seu braço caiu. É. Mas armas brancas não tem aqui com perícia. 20. Caralho, gordinho. Cara, você corta. É como se você querer desmaiar. Esse já cara, é você cortar o outro, ele cai. Calma, joga. Mas ele vai desmaiar e você não acorda ele. Cara, e aí eu preciso, gordinho, que você joga um teste pra mim de sanidade novamente. Você não é torturador, né, meu amigo? Se fudeu. Aí fudeu, 93. Tá, você não ganha mitos. Mas perde sanidade. Você perde sanidade temporária. Então não vai marcar. Perde 4. Tá bom, porra. Perde 4. É temporário essa porra. Oh, Deus. Alguém vai despirocar. Você começa. Alguém vai despirocar. Ainda nada. Tá. Tá, anota. Se eu arrancar o outro braço, ele não vai morrer. Não, eu seguro você. Eu falo, não. Você acha que ele morre? Não. Eles. Não. Isso aqui não ia resolver pra prender ele. Claro que vai. Você viu ele o tamanho tá debilitado. Você viu o tamanho do rasgo que ele passou? Ele tá debilitado. Ele passou por um rasgo desse tamanho. Tudo bem. Tá, eu vou fazer o seguinte, pra ter certeza que ele não vai fugir. Você acha que ele... Não, ele tá quase desmaiando. Você não tem nem força, ele tá assim, ó. Ah, beleza. Eu vou segurar ele pela... Batendo no cu dele. Você quer conversar assim, agora você fala arrancar nossa arrancar língua, né? O gordinho arrancou o braço. Não, eu tiro um pouquinho. Eu pego o braço dele e dou um tapa assim na cara dele. Mas nada demais com o braço de uma cobra. Cobra não tem braço. Assim, que bom, agora fala nossa língua, né? Explica pra gente, eu termino o serviço. O que tá pegando? Da puta. O gato voltou. Tá caindo. Inseto. Filha da puta. Vai? O que são aqueles símbolos? Por que vocês estão aqui? O que vocês estão procurando na floresta? Mano, se você queria saber dos símbolos, era só você esperar a noite, mano. É, você já vai falar com o cara, seu inseto. Joga o teste de intimidação. Intimidação? Boa, hein? Agora é o fino, hein? Intimidação, tem 50. Vantagem ou rola uma mais? Isso. Caralho, 50, gordinho, hein? Sim. Se arrancar o outro braço, é dupla vantagem. É intimidador. 29. Você quer saber? Me diz, por que vocês estão aqui? O que vocês estão procurando na floresta? E o que significa esse mapa? Joga esse desenho lá pra ele. E não me pergunta, não perde meu tempo perguntando nós como que eu consegui, porque você não é o primeiro. Tá respondendo. Da noite. Você pode anotar pra mim, amor? Certo. Noite o quê? Noite anterior. Somos... Anterior? Somos serpentes. Isso a gente percebeu. Certo. A gente quer acabar com a infestação dos humanos nessa terra. Eu também gosto da ideia. Essa escolha. Mas se vocês são minoria, vocês são os invasores. Nós estamos... Eles encontraram o corpo da feiticeira perdida. Certo. Ela tem muito conhecimento sobre o continente perdido de Mu. Onde nós encontraremos poder para destruir a humanidade? Tá bom. Não! Esse mapa aqui, o que significa? Tem uma parte que tá arriscada, uma parte que não tá. O que quer dizer? Sua mãe. Se você quer, e coloca o dedo dentro do buraco do braço. Se você quer ver o sol, ou a festa de amanhã, ou essa vagabunda dessa feiticeira, essa é uma boa hora de lembrar o que significa isso. Corta o mamilo dele. Não, ele não pensa, aí a gente grita, é... Mas não tem força, o gritar dele é assim que eu tô fazendo essa agora. Ai, caramba! Ele grita assim. Nossa... Tossaruga vai ajudar a gente a acabar com vocês. Cara, quando ele fala Tossaruga, você lembra daquilo que foi falado? O quê? Quando ele tava relando. Tossaruga. Tá, como se fosse um mantra pra eles. Como se fosse uma deusa chamada Tossaruga, okay. Uma das deusas. Tossaruga é o nome da deusa, tá. Nesse mapa aqui, sim, deusa... as partes isso, pintadas é, significam... Essa informação a gente tinha dessa deusa Tossaruga, eu tenho anotado já tem, aqui. Já. É. Aí ele não falou nada que a gente não tem. Até agora você não falou nada de útil. É isso que eu tô falando. Me correndo atrás do próprio rabo. Traduz esse mapa pra gente. Traduz esses símbolos. Mano, isso aí já tá lá, né? Já tá aí. Eu dou um tapão na cara dele. Calma, gente. Não dá pra ter todo mundo no colo. Nós temos... Cara, você vê que o corpo dele começa a mudar. Uhum. Vocês reparam que não é mais o corpo daquela pessoa que vocês viram. Tá? É a forma normal dele de copo. Também não, mas não é mais aquele ser humano. Faça um teste. O cara tá em crinos de cobra. Ele tá em crinos. Oi, vai se fuder! Faz aquela perca pra nós. Nada me abala. Só... Inabalável. Eu sou uma pedra, meu parceiro. Chupa 30. O sobrenatural eu chamo de terça-feira. É isso. Caralho. Você já sofreu aquilo de ver essas coisas, então você já tá um pouco mais acostumado. Eu nunca sofri. Mas você... Mas você vê que não muda muito, né? Mas você vê que uma deformação... Pra você é tiro também, que você explorou, mim... tudo pra você, cara, tá muito estranho. Você meio que começa a ver cobras na sua frente, e começa a ver alucinações. Eu tô assim, ó, tô que nem o Nate, Você vê que ela fala aí. Nós temos... Ela tem um coach, alguma coisa, só que eu coloco o dedo no gatilho já pra não deixar ela puxar. Mas bem rápido você acorda. Nós temos... Um espião na cara dos... Morreu? Eu corto a cabeça só pra ter certeza. Essas porras se regeneram. Você cortou a cabeça. Tá brincando de futebol agora com a cabeça do cara. Cara, Não, mas eu vou... Joga um sanitário. Eu quero fazer um teste de sobrevivência pra largar o corpo num lugar que eu tenho certeza que bem rápido os bichos vão comer. 23. Cara, ali mesmo que você está no meio de selva, o cheiro vai chegar de um jeito que vai ter bicho a lote. Então, é isso. Beleza, você me incomodou. Na hora você virou... Claro que me incomodou. Aí eu falo assim, vê se ele tem alguma coisa no bolso. Vou vasculhar. Você escutou a última frase. Ele tem um infiltrado na cabeça. Ele tem que matar o tal do Rafael, não vai ter jeito. Porque ainda não acertei. É, a casa dos seus, ela não é só isso. Tá? Pode não ser... Por que nós duas pode não... o Rafael? Eu acho que... E depois a gente descobre se era ele ou não. Não, até porque depois quem que vai ficar de livre lá? Me falaram que os inocentes não queimam na fogueira. Nada, nada. Quem que é o... Quem que vai ficar de livre? Quem ganha nós? Cigarros, uma arma... Mas a arma aparentemente estava sem bala. A arma do cara estava sem bala, aparentemente. Vocês não entenderam por quê. Ok. Um cigarro, papéis e caneta, mas sem anotações. Algumas coisas como se fossem remédios, remédios para drafts, coisas fitas, nada demais nesse corpo. Pega os papéis. Eu só achei que a gente fez as perguntas erradas. Sim. Era só você falar de perguntas. Eu não tava lá! Vocês vão voltar. É só a gente pegar outro carro. Vocês... É isso, vai ter que ser isso agora. Tá, vamos voltar. O que vocês querem fazer nesse meio tempo? Porque senão vai ter um fast noite agora. Vai ter um fast noite que eu tenho barulho. Aí vocês continuem. Fast. Então, vamos voltar, mas vamos voltar tipo pra um lugar oficial. Não vamos voltar pelo mesmo lugar que a gente viu. Não vamos voltar pro caminho pra lá. Ó, basicamente o que eu vou fazer. Você tem mais 15 em mim? Não, eu tenho que vazar no máximo 9:15. O que eu vou fazer? O que eu tinha comentado com o Lemão. Meu plano qual que é? Se juntar todos eles na barraca, eu vou explodir. Então eu vou deixar a critério do Lemão. Se ele achar que é seguro de explodir, manda brasa. Demorou, Lemão? Você vai ficar onde pra explodir? Naquele meu ponto. Embaixo da explosão? Não, naquele ponto que eu achei que... Você não vai estar lá na festa? Ah, pode ser. Não, tudo bem, eu explodo, eu acendo uma dinamite e jogo de longe. Tem mais quatro lá. Quero ver não dá certo. Mas você tem dinheiro sobrando ainda? No meio da festa você vai acender e vai lá jogar ele. Não, se eles estiverem todos juntos, não tem mais nada a ver. Ninguém vai perceber, vai ter fogos de artifício. É. Olha a distância, mano. 15, 30, nem 30 metros, para. Entendi. Se eu não conseguir jogar... Isso é pequeno, tá? O mapa é miniatura. Uma fazer uma pipoca, mas a escala se mantém. A gente não vai muito mais longe, amor. O que você acha, Leandro? Não, se você quiser, nós gordinho. Bom, basicamente, eu vou explicar pra eles o meu plano. Tá bom. Se eles acharem que é válido, show de bola. Se não, eles fazem o dele enquanto eu tô fora. Beleza, explica aí então. Esse é o plano. Tá explicado, mano. Valeu, mano. Basicamente, se juntar todo mundo, meu plano é explodir tudo. Cabomba. Não. Adoro ver as coisas fazendo cabomba. É. Gente, foi mal, tem que vazar na cena. Boa correria. Eu, na verdade, eu vou continuar lá no. Você quer que a gente acompanhe lá embaixo? Procedimento. Tá destrancado aqui embaixo? Tá, é o portalzinho. Consegue só segurar os cachorros? Pode deixar. Até o Jeff voltar. Então, mas eu vou terminar. Vou fazer, ficar lá até o Jeff voltar com o que eu pedi pra ele. Se ele, se ele não voltar ou se ele voltar com coisa, aí eu vejo o que eu faço. Mas por mim é fast play até a noite. Não tem, vou ficar. Jeff, você vai sair pra buscar isso daí? Vai perguntar ou. Vou procurar uma tradutora. Tá, a Simone não está ali. Tem algum outro? Alguma outra? Tem uma outra ali. Boa tarde. Preciso da sua ajuda. Poderia me auxiliar? Sim, como posso? Eu preciso conversar com alguns dos nativos. O médico do nosso grupo, ele está precisando de um componente. Como chama? É, na verdade, é um veneno que ele vai utilizar para fazer um remédio. Chama Curare. Diz que é uma planta que eles utilizavam nas flechas aqui. Tem próximo ao rio. Próximo ao rio? Sim, ao Val. Ah, próximo ao Val. É fácil de conseguir identificar? Ah, sim, não tem muitas, né? Porque não é uma planta tão comum nessa parte aqui da região, seria em outras partes do sim. país, mas sim. Ah, ok. É que eu um pouco mais longo. Tem alguém que pode buscar um pouco disso pra mim? Agora, porque assim, o pessoal tá organizando as coisas pro festival à noite, dificilmente vão sair do acampamento hoje. Ah, quem está entendi. Autorizado a sair é só o pessoal da patrulha, né? Certo. E é muito longe o Val daqui? Ah, dá uns quilômetros de distância. É, quantas horas mais ou menos? Minutos, sei lá. Ah, dá umas. Se você for. Enfim, tem um caminho que eu sei que eles vão, mais ou menos ali na mata, algumas coisas. Uhum. Dá ali em torno de umas 3 horas e de volta. 3 horas e de volta. Se você for por baixo, provavelmente demora um pouco mais, mas é um caminho mais tranquilo, né? Por baixo, mais tranquilo. É, mas vai demorar mais também. Ah, tá. E costuma anoitecer cedo? Quantas horas falta para o pôr do sol aqui? Ah, sim. Não, acredito que daqui umas 2 horas já começa a anoitecer, né, já. Ah, então acho que nem dá tempo de eu ir voltar hoje. É, meio arriscado demais e tal. É. Acho que não seria legal você sair da aldeia sozinho hoje. A não ser que você vá com algum guia, mas como eu te disse, hoje provavelmente... Não quero atrapalhar o festival, não. Tá tudo bem, tudo certo. Eu vou conversar com o médico. Acho que ele consegue aguardar até amanhã para fazer esse remédio. Ah, sim, legal. Não, mas é fácil de encontrar, assim. E se ele souber como é a descrição da planta também, ou se precisar, e acredito que também algum morador consiga te acompanhar. Certo. Perfeito, então. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. Sim, uma boa tarde. Te vejo no festival, hein? Ah, estou muito feliz por isso. Estou contente e muito ansiosa. Fazia tempo que não tínhamos um festival aqui por causa da guerra. Ah, vai ser um festival esplendoroso, tenho certeza. Como há muito tempo você não vê. Você vai gostar. Espero que sim. Tenho certeza que eu vou gostar. Bem, se precisar de alguma coisa, qual é o seu nome, perdão? Nate, e o seu? Ah, o meu é Rosa. Tá bom, Rosa, muito obrigado. Você vê aquela cientista, cara, bem simpática, parece que tem uns 42, 43 anos, aquela pele morena, nem parece um índio mesmo, né? Ok. Ali, na região. Você vai voltar a falar com o Nate? Você vai voltar pra... Vou procurar o Dimitri agora. Já vai voltar. A gente só não vai voltar pro meu lugar. A gente vai dar uma desbaratada. Vamos voltar um pouquinho longe, sabe? Vai pra Cabana? É, não. Imagino que a gente vai se juntar com eles, né? O... John... O Nate vem ali no laboratório. Dimitri? Oh! Rápido, hein? Tenho boas e más notícias. Meu Deus. Qual você prefere? Diga logo as más. O Curare está inacessível no momento. Eu sei onde tem. Fica no Val, no rio. Certo. Aquele lugar potencialmente perigoso que nós vamos ter que ir em algum momento. Ele fica a cerca de 1h30 de caminhada daqui. Existe um caminho que os soldados usam por cima, que é mais rápido, mas um pouco mais conturbado. E tem um caminho por baixo que é mais longo, mas é um caminho mais tranquilo, segundo me informaram. A gente pode conseguir isso, mas não para hoje. Não dá tempo da gente ir e voltar antes de anoitecer. A gente vai ter que se virar sem isso por enquanto. Mas eu vou deixar os injetores prontos, então. Sim. Para... Passa um tempo assim. Depois do que o festival passar, eu posso até conseguir que algum dos nativos vá buscar pra gente não ter que se arriscar. Perfeito. Eu acho que a gente resolveu um probleminha ali fora. É, onde vocês estavam? Fui procurá-los. Rafael disse que vocês estavam seguindo rastros. Acharam os rastros? Achamos muitos rastros. Se vocês me derem licença, eu vou acabando, mas dançar, né? Fogo de artifício. Sim, sim. Então, isso pretende utilizar os fogos? Não, o John que queria aquilo lá. tá com o John? Tá comigo. Sim. Você precisa? Não. Aí ele fala o plano pra vocês. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Estou indo na cabana. Ok, se você ouvir um assovio alto. Ativo. Cabumba. Bem, parece que eles têm um infiltrado na casa dos seus. Eu disse, Nate. Eu disse a você. Mas nós não conseguimos saber quem é. Com quem você está falando? Quem é Petrecho esse? Eu que estou verificando se o rádio está funcionando daqui. Não está. Sim. Rádio diferente esse? Esse é. É portátil, é o que toca. Tecnologia de Mu. Senhores, preciso saber quais são as próximas ideias de vocês para que podemos verificar nossos próximos passos. Imagino que vamos ter que falar com o cara para decifrar esse mapa e ir a campo. Sim, mas eu creio que não há necessidade de todos nós de falarmos com ele. Apenas um é o suficiente. Sim. Mas não há muito mais o que fazer. Acho difícil. Não, eu tenho muitas coisas a fazer. Eu olho pra bancada assim, ó. O que você tá fazendo? Várias coisas. Muito abrangente. Sim, é porque são coisas abrangentes. Vamos dizer que estou me prevenindo para possíveis problemas futuros. Eu consegui algumas informações sobre o Val. Ok. Tá cheio de veneno, curare. Ok. Muito poderoso, certo? Certo. Conheço. Existem dois caminhos para chegar lá. Um que eles utilizam, que é mais curto, e um outro caminho que vai por baixo, que é mais longo, mas é um caminho mais tranquilo, mais fácil de ir. Imagino que por baixo teria que atravessar o rio Anado. Por cima por é onde sai na ponte. Por cima, tal, não sei, não sei. Por cima e por baixo, dá essa definição. Pode ser. O que eu sei é que é uma hora e meia de viagem até lá. Ok. Você vê que o John, ele volta... Foi o lugar que eu fui aquela vez, falei pra vocês. Eu fui, cheguei próximo ali e vi a ponte e voltei. Demora sim porque é por dentro onde eles passam ali. Não tem muitos rastros, né? Onde as escoltas vão. Deixa eu me confirmar uma coisa, o tenente... Você? Acontecido alguém, né? Sabe como que é? Viu o que eu disse? Aquele jeitão que ele fez, né? Tem infiltrados, viu? Esses tiros aí, guerra, né? Bom, querendo ou não, a ideia do infiltrado ainda permanece verídica. Passaríamos num polígrafo tranquilamente. Com certeza. Sim, tem um infiltrado. Então, alguém se habilita? Quem é esse infiltrado? Como vocês descobriram essa informação? O John torturou o cara. Que cara? O tenente. Ah, vocês encontraram ele? Isso, foi na seguinte. Ele estava vivo ainda? Estava. Maldição. Agora não está mais. Sério? Pois é, o John é bem bruto. Eu cortei a cabeça dele. De uma maneira saudável. Há controvérsias contra essa. Para que os animais comam. De certa forma, isso... E é bom. Adquiriram algumas informações? Nada muito do que a gente já tem, que eles são um povo serpente, que eles querem matar a humanidade, eles Mas querem eles achar... Mas eles falaram de uma deusa que estava na minha cabeça, chama Taça Togua. Isso. Você lembra do bilhetinho? A Lara já sabia sobre isso. Ah, isso. Eu vi esse nome. Isso. A gente está escondendo informações. Parece que a deusa deles... Isso estava nas tendas queimadas, destruídas. Eles queriam... achar, provavelmente deve ser a feiticeira que eles sabem que tá dormindo e tem poder. Deve ser a múmia que nós estamos procurando. Isso. Parece que ela conhece sobre o mundo perdido de Mu e ela consegue destruir a humanidade, que é o que eles querem. Se eles acharem ela antes da gente. Mas assim, o que você descobriu sobre o tenente? Nada. Que ele perde sangue quando eu corto o braço dele. O John acabou arrancando um braço dele, então não teve tanto tempo pra fazer perguntas. O tiro que ele tomou foi no braço? Acredito. Não, ele tomou no rosto. Ele sobreviveu a um tiro na cara? Sobreviveu a um tiro no rosto e quando a gente chegou lá tava bem melhor do que quando ele tava no chão aqui. Que? Eles parecem que tem uma regeneração levemente acelerada. Cara, isso é impossível. Que bizarro. Eu devo concordar, mas sei lá, deve ter pego de raspão o tiro. Sim. Deve ter saído mais sangue do que apareceu. Ah, a pessoa que atirou, não. Deve ter atirado bem no rosto dele. A pessoa não é tão ruim assim. Não, eu acho que foi de raspão. É ruim. Pode ter pego só uma veia específica e aí deu esse tanto de sangue. É possível, não é, Dimitri? Perfeitamente. Vocês estão loucos. Viu? Eu já disse que tem cobras, mas eu irei na cabana e já falei meu plano pra vocês. Com licença. Eu também vi cobras. Não, se alguém ver cobras, por favor, pegue uma. É um acampamento. A gente tá no meio da floresta. É totalmente normal ter cobras. Me espanta não ter nem. Não, eu não ter visto nenhum. Que me estava espantando. É que você está aqui dentro nos químicos. A cabana deve ser bem fechada. Você não interagiu com ele. Aquele tenente, ele tem, sei lá, uma espécie de poder, alguma coisa assim. Ele consegue entrar na mente das pessoas. Chama hipnose. Quando... Eu acho que isso é pessoas que são suscetíveis e de mente fraca, não é? Talvez eu seja de mente fraca, então. Porque o desgraçado, ele conseguiu entrar na minha mente. A tenda escureceu e eu vi um monte de cobras pelo chão. Deve ser só cobra. Por isso normal. Eu tive aquele surto. Você o mesmo pode... aconteceu quando eu entrei pra ver os corpos naquela outra tenda. Mas onde é o Dr. Rafael local levou horrível, vocês. Horrível, né? Sim, mas não é algo natural aquilo. Eu devo elucidar quanto a isso, meu caro Nate. Por favor. Pelo que, o que você deve ter visto é uma autópsia de algum corpo feito de uma maneira não convencional. O porquê eles fizeram a autópsia desse jeito, não sei dizer. Porém, não é algo comum, mas não é algo impossível de se fazer. Estudos minuciosos sobre o corpo... geram o que você deve ter visto, uma pele esticada para testar a elasticidade, corpo aberto para ver os órgãos e comportamento muscular pós-morte, esse tipo de coisa assim. Mas qualquer coisa dessas não vai gerar escamas. Eu não sei se vocês viram, mas eu vi. Isso pode ser traduzido como algum tipo de reação química, uma alergia muito forte na pele, com a dificuldade de iluminação do local. Faz pra mim um teste de... É que assim, pelo que o Tita falou, eu tenho que explicar isso. Tudo racionalmente. Sim, sim. E pode só o cheiro pode estar afetando também. A gente acaba faz ficando... Faz um tendo... aparência. A aparência? A gente acaba se enganando. A aparência é igual quando as pessoas veem fantasmas. Não tinha cheiros quando nós estávamos na barraca. 18. Éramos só nós e o tenente. É crítico, não? Ah, não. Como é que é crítico? Chama-se pico de estresse. O crítico tem. É o quinto da estava... aparência. Calmo, tranquilo. Então eu teria que tirar 10 aqui pra todo mundo crítico. Acha isso. Crítico. Cara, ele começa a falar pra vocês, principalmente pra você, no momento que você... Você acalma um pouco ali, por mais que você passou aquilo pra você, você fica um pouco convincente de... Cara, você sabe se é coisa... Você é o Nate religioso? O Nate. Eu creio que a maioria das pessoas naquela época seriam mais. Eu não sei. Agora você tá com uma história que faço aí? Não, então uma história que não falava. Sim, eu tava dando uma lida aqui. Por isso que eu queria saber se o Nate é religioso. Por isso que serve o programinha. Eu tenho da Lara. Putz. Vê você mesmo, Diafão. Você que diz aí. Estou pensando. Seria. Não, você é um não negro é. No meio tá, você não dos é Estados religioso, Unidos. Não é religioso, não é religioso porque tá. O cara viu tanto horror que não tem nenhum Deus. Tá, você não acredita em Deus e nem em demônio. Não. Porque não acredita em Deus, então é um demônio, né? Não, porque às vezes ele não acredita. Ah, existe Deus, mas existe uma força maior. Ele pode ser agnóstico. Existe coisas bem e mal. Também você não acredita nisso. Você é ateu total, então. Tantas coisas. Não, assim. Ateu total também não. Existem coisas que estão além da nossa compreensão. Mas não tem um Deus que zela por nós. Então você tenta, por passar de várias coisas e o que está acontecendo, você tenta compreender aquilo de uma maneira, com uma sanidade humana, mas você. Não acha uma solução. Uhum. Então, ele começa a falar, aquilo te incomoda ainda, você bem que ainda acredita um pouco naquilo. Só que muito do que ele fala de uma maneira cientificamente falando, uma pessoa que tem realmente uma experiência. E aí você começa a ponderar algumas coisas. Pô, mas eu tô numa selva que eu nunca andei numa selva. O clima é diferente de onde eu vivo, de Nova York. Tem essa questão de animais também, alimentos. Enfim, faz um pouco de sentido. Você vê que você começa a ficar um pouco mais tranquilo sobre as suas alucinações. Você não deixa de acreditar, mas você também não fica naquela fidelidade. Desperta a possibilidade, sim, de que eu só possa estar ficando louco. Sim. Quanto de sanidade eu perco? Não, nada. Você recupera a sanidade. Também é assim, né? Muito menos. Só que quando você começa a entender que, cara, muito que ele tá falando faz sentido, realmente, cientificamente falando, você fica meio que... Cara, deu uma aula de racionalidade aqui. E o cara fala, caramba, pode ser que realmente... Tá, os argumentos dele me deixam confusos. É, você fala assim, cara, pode fazer sentido o que ele tá falando, não vou acreditar tão cegamente no tudo que tá acontecendo. Pode ser alucinações, animais, como eu falei, alimento. É um lugar totalmente diferente pra você, você tá num outro mundo. Eu sei o que eu vi, não sei explicar, sei que não é normal, mas não tenho como contra-argumentar, eu me calo. Beleza. É isso. Você vê que o Dimitri vai falando, você, beleza, pra você, você não acreditava, né? Ele tava acontecendo, ele tava meio sentido. Aí você termina ali, se conclui, você vê que ele fica um pouco mais calmo também, até para de debater com você sobre isso. Puxa minha garrafinha, toma um gole e fico... cabisbaixo ali, pensativo. Lembrando do passado. Lembrando do meu histórico. É, mais alguma coisa que vocês perguntaram? Então deu tempo só disso. E o que eu posso fazer? Ele arrancou um braço do cara e cortou a cabeça. Droga. É, quais são os próximos pensamentos de vocês, então, só para tomarmos uma decisão? Olha. Além da sanitação, eu acho que seria interessante a gente ficar de olho no pessoal da Caduceus daqui. Por quê? Porque se tem um infiltrado deles pra lá, talvez um dos contatos do cara seja daqui. É, mas eu acho que isso não é, como digamos, como eu posso dizer isso? Essencial para o que estamos aqui. Não é essencial. Essencial é a gente ir procurar os sigilos. Isso. Mas nós não vamos, por enquanto. Vamos primeiro traduzir isso aqui para a gente ter um norte. Então, mas o que eu tô falando? Eu creio que uma pessoa só seja suficiente para ir. Fora isso, eu não tenho muito mais o que fazer. Certo. Quem vai falar com ele? Acho melhor você. Você se mostrou muito racional. Eu? Eu posso ir, sim, também. Ótimo. Você também se mostrou muito racional. Parece que eu não tô nos meus melhores dias. Tome uma água, relaxa até o festival, você vai estar bem até lá. É, já estou tomando uma água aqui. Isso não é água, isso aí não deixa ninguém bem. É água que o passarinho não bebe. Pois é. E o passarinho tá bem. Porque aquele que fora, aquele que durante, aquele que se fizemos a mesma coisa... É perca de tempo. Se cada um for para um lado e pesquisar alguma coisa diferente, creio que seria mais viável. Concordo. Vamos dividir o grupo. Parece uma boa ideia. Tem muito mais do que a gente pesquisar. Temos aqui algumas coisas com essas informações que tipo vocês trouxeram. Tipo, perguntar para os nativos sobre essa. Ah! Primeiro, quando eu ouço essas nomes assim, eu sei de alguma coisa relacionada à história? História? História, teste de história. História. Mas do que específico? É, do local. Pluga, do... joga, extremo, dificuldade. Dá pra fazer um tese com o Tulo Mitos pra saber alguma coisa adicional sobre... Deus estranho. Deixa eu tirar 8. Vai pau. Pode tentar extremo. Extremo? Não, 42. Quinto, né? Quanto que é um quinto de 4? O mínimo vai ser 74. Putz, os dados não estão a meu favor. 73. Caraca, mas porra, vai tirar 8 é difícil demais. Não, mas vocês sabem que o Gregório sabe. Ele viajou, andou muito e ele voltou pra Bamba Rumi, que é a aldeia onde vocês estão. Nate. Gregório Guerreiro. Você acha que durante o festival você conseguiria, com uma tradutora, levantar informações sobre isso? Historicamente falando e teologicamente falando? Ah, dá pra saber isso em termos de teologia? De religião? Do local? Nossa! Caraca, aí existe nobreza. Extremo também? Extremo. Não. 46. Cara, vocês sabem que o festival hoje fala muito dessas coisas, tá? Sim, mas eu quero diferenciar o que é mito e o que é verdade. Sim, sim. Entendeu? Ele falar muita coisa, nem tudo que vai ser lá, entendeu? Durante o festival vai ser difícil, eu acho. Os nativos vão estar ocupados com ele. Mas é onde eu... Com quem? Com o festival? Eles não vão querer conversar. Claro que vão. O festival é sobre isso? É a hora de exaltar a cultura deles, o festival. Se isso for da cultura deles, sim. É, mas eu imagino que seja. Sou uma variação, uma assimilação, entende? Por exemplo, não vamos dizer que não seja esse nome, mas vamos dizer que exista alguma deusa da floresta isso relacionada... que tenha. Eles falam do Festival da Sonhadora, tá? Que é um festival que acontece em certo tempo. E contam histórias, essas coisas. Eles levam oferendas pra uma possível deusa. Aí, ó. É o espírito da sonhadora. Então, entendeu? Eu preciso que... Eu escuto falando. Temos bastante coisa, na verdade, pra fazer. Seria como se fosse uma Iemanjá. É, então. É isso que eu queria saber. Que, por exemplo, em outra cultura, ela seria, sei lá, Nossa Senhora. É a mesma pessoa, só que em religiões diferentes tem nomes diferentes. Mas a assimilação é parecida. Entende? É tipo como se fosse isso. Bom, eu posso tentar. Então, você acha que você ou Lara se incumbem disso ou quer que eu faça isso? Eu posso fazer. Acha que consegue, gente? Sim. Ok. Então, você tem os nomes, né? Esse Mu, esse é o nome dessa moça aí. Uhum. Qualquer assimilação... Se verifica se existe um local que eles levam essas diferentes, talvez isso seja o local que eles estejam procurando. É que eu acho que a oferenda vai ser feita aqui, né? Então, eu não sei se vai ser levado. Então, mas é bom a gente saber. Não é a gente pra ter a certeza se é aqui ou se vai pra algum lugar. Porque era isso que eu creio que vocês deveriam ter perguntado. E principalmente ter certeza que nós não somos a oferenda. Ah, eles estão indo. Que é o tenente. Agora não tem mais. A ideia era não matar o cara, porque se o cara se regenera, era esperar um pouquinho que eu acho que ele ia voltar. O tenente não tá com cabeça pra falar com a gente, não, tá. Coitado. Agora, a outra ideia. Dele tá cheia. A outra ideia que eu tenho é justamente tentar descobrir aonde esses caras vão. Mas durante o festival? Há muitas pessoas pra eles vigiarem aqui. Eu acho que isso é tarefa pro John. É, concordo. Precisaríamos de alguma maneira descobrir isso, entende? Ou averiguando, ou investigando, ou saindo daqui furtivamente. Paralelo a isso, um de nós tem que falar com um guerreiro, não podemos esquecer isso. Uhum. Sim. Entendeu? Então podemos encobrir isso. O John Nate disse que fica com a parte de cultos. Fala com os nativos. É. Como é que é o seu conhecimento sobre costumes religiosos? Eles são estranhos. Não fazem o menor sentido. Pior que eu peguei isso aqui. Eu não peguei, não. O que você não sabe? Mas eu conheço alguma coisa de mitologias. Ah, sim? Sim. Pega o livro. Ok. Ótimo. O suficiente pra é porque eu tenho, conseguir eu, conversar com eles. Eu especificamente tenho teologia, entendeu? Eu tenho cult 10. Eu tenho teologia. Teologia eu não peguei, não. Mas eu tenho cult 10. Ok. Então você acha que você se incumbe disso, né? Sim. Perfeito. É, Lara? Oi? E aí? Sobramos beleza? Eu e você. Um de nós tem que falar com o guerreiro. Olha. Pode ser você? Pode ser. Tem certeza? Tenho. Porque você me parece com medo de falar sobre informações com outras pessoas. Não, eu não vou mostrar um mapa pra ele. Eu vou escrever os símbolos e pedir pra ele traduzir. Recopie os símbolos em algum outro lugar. Isso, exatamente. Eu não vou mostrar o mapa especificamente. Pode mostrar o mapa, ele é um viajante, ele talvez saiba o local. Ele é o herói do povo. Não. Pode deixar que eu fale com o guerreiro, então. Não, eu vou falar com o guerreiro. Você nem sabe quem ele é, como ele é? Você sabe? Sei, porque eu peguei a informação. Na hora que eu chegar e falar assim, guerreiro, ele vai ouvir. Ele tudo vai bem olhar. No meio do festival? E pra falar a verdade, é só ver quem é que vai chegar e todo mundo vai estar em volta. É. Pode ser? É só você gritar, guerreira! Então? É isso, você pode fazer o fast. Então quem vai falar com quem? Quem vai fazer o quê, então? Não, o John vai tentar descobrir isso aí, o Jeff vai fazer o negócio da... Eu vou pra galera. Os nativos aí com a tradutora, pra ver se ele descobre alguma coisa. Tudo que for possível. Quem vai falar com o guerreiro? Tá, mesmo, pode falar. E você? Eu vou ficar lá nos meus coisas lá, porque não tem muito mais o que eu fazer. Não vejo outra ideia você que eu possa fazer. Sei lá? É. Alguém tem alguma outra ideia de coisas que a gente esteja esquecendo que possa fazer? Eu acho que não. Não? Então eu creio que vou ficar lá mesmo. De suporte. Estarei aqui se precisarem de mim. Esse idioma não é humano, né, 30? Não. Não tinha sedução nas perícias? Tem charme. Ah, charme. Ixi, meu charme é baixo, 15. É, o meu também. Faz total sentido, né? Segregação. Um dia se passa. E começa, vocês começam a ouvir uma certa música, uma movimentação, gritos de alegria. Ai, ai, ai! Arriba! Um cheiro muito bom. Dentre as cabanas passa por vocês. Os seus alimentos frescos, temperos muito fortes. Aqui chama atenção. vocês começam a sair, vocês observam várias luzes, né, penduradas entre as cabanas. Muitas pessoas vestidas com roupas bem coloridas, pulseiras, colares de flores, pessoas andando pra lá e pra cá, algumas pessoas sentadas tocando alguns instrumentos, violões, harpas, enfim. Que ano nós estamos, 30? Quê? Que ano nós estamos? 1933. Tá. Não era 7. 1933. Não, 33. 33. Vocês começam a ver as pessoas felizes, crianças correndo. Parece que não estavam em guerra ali, parece que é uma cidade normal. Muitas dessas pessoas em volta de uma fogueira, fumando algo que ele remete muito em off ali, como se fosse tomando coisas, como se fosse aqueles negócios de xamã, como chama? É, cachimbo da paz. Ayahuasca, cachimbo da paz ali. Parece que é bem tradicional. Pessoas contando, gritando, contando histórias, falando de feiticeiras, vários potes com muitas frutas. Também, aparentemente com alguns símbolos. Não é idêntico ao símbolo que vocês viram, mas lembra um pouco a ideia daqueles símbolos marcados. Lembra um pouco os símbolos em potes marcados ali, né? Como se fossem símbolos de oferendas deles, algumas coisas. Vocês não conseguem também identificar. Os caras adoram algo pior que o capeta, nem sabem disso. É. E fazendo festa, toda uma alegria, nem parece, como eu falei, que tá tendo guerra. As pessoas muito bem produzidas, aquele cheiro da fumaça das ervas também do lado de fora corre por todo o ambiente. Vocês observam um homem mais forte próximo à fogueira, conversando com algumas pessoas, com umas certas tatuagens no corpo, não tem nada a ver com símbolo, mas tatuagens assim, tribais mesmo. Quase sem camiseta. Mas é, literalmente como se fosse um índio mesmo, então com uma pequena tanga. É o pescador parrudo. Como se fosse uma pequena tanga, uma sandália, mas na verdade como se fosse aquelas sandálias gregas que são traçadas com linhas. Um cara com um porte físico bem atlético, né? É o Hércules Latino. Um Hércules Latino. Um cabelo ali meio chororó, um mullet preto. Puta, né? Que pariu. Aquela corada do dia, né? Aquela pele morena e tal. Você vê que ele possui algumas lanças nas costas, um certo facão ao lado preso, algumas coisas. Conversando com as pessoas. Você vê que passa algumas pessoas falando inglês com ele, ele também se comunica em inglês. Oh, isso é bom. Que ele conversa com... É um índio culto. Com as pessoas ali. Nossa, isso foi muito racista. É um índio... Ué? Xenofóbico. Isso foi muito xenofóbico, muito racista, meu Deus. Muito bom. E aí, aqui não é um espaço seguro, pelo jeito, né? Viu, Domino? Pelo jeito não é, só racista. E aí, é isso. Vocês entram com aquilo, as pessoas puxando vocês pra... Tem uma ação. Qual a sua ação? Eu tenho uma também. Eu quero colocar minha melhor roupa, passar o meu melhor perfume. Você só trouxe uma roupa, tia. Que seja ela, é a melhor que eu tenho, é a melhor. Ela tem um apetrecho aqui. Chamar com um buraco de bala. Pentear o cabelo bonitinho, deixar o chapéu. Legal. E eu quero achar a rosa. Rosa. Antes de achar a rosa, tem flores? É, foi que eu pensei, flores. É a mesma coisa. Eu quero pegar uma flor e aí sim procurar a rosa. Legal, vai chavecar a mulher. É isso aí. Dimitri? Eles estão perto de mim em algum momento? Cara, provavelmente na cabana, quando você vai pegar as roupas, essas coisas. Durante os preparativos, eu estou mexendo lá nos papéis e coisas. E aí eu pego uma folha. Escrevo. Um papel. Peço que não fale nada para ninguém. Passa a mente. O que está escrito ali? Só para saber. O mestre não pode saber. Entendi. O mestre não pode saber. A ninguém, nem a quarta parede. Nem a quarta parede. Mas por que na página 129? Escrita, escrita aqui, velho. Essa página 129 é dá o de veneno. De veneno? Legal. Tá entre vocês. Devolve. Passou pro John? Não, ele não tá lá. O John não tá lá. Mas o John tá lá? Não, não, mas se ele tiver, eu não passo. Ele... Eu passo, eu espero ele sair alguma hora, eu passo só pra ele. Beleza. Pego isso aqui. Eu sublinho. É, só não sublinha aí, não, senão o 30 vai reclamar. Então o 30 não quis tirar o cheiro. Ah, legal. Sublinha essa parte aqui. E sublinho aqui. Entendo o que você quer dizer. Mostro para o dente também. Sublinha a frase aqui. Sublinha essa frase aqui. Teoricamente. Subi aqui, ó. Se o cara não, certo? Não quer a múmia viva, era só. E sublinho que isso. Acabava o problema. Sim. Desse coisa. Só o alto escalão sabia da missão. Entende? Como que eu. Qual que é a ideia da jogada? E aí, ó. Cadê? Cadê a outra coisa aqui? Aqui. Não, não é isso não. Esse aqui mesmo. É na parte final. Que ele fala aqui, ó. Você pode ler, Rodrigo, porque não tem mais ninguém aqui. É. Não, mas eu gosto de não falar. Mesmo assim, eu não tô falando. Tá aqui, ó. Na verdade, não é isso. É, pegue pessoas descartáveis. Entendeu? Puxa de canhão. Somos nós. Faz sentido para vocês? Total. E você que vai falar com o Gregório? A gente só precisa de um endereço, uma passagem e mandar o John para lá. Isso! Perfeitamente! Plano de gênio! Enquanto a gente tá aqui, manda o John de volta. Você vê o John. O John, eu vejo o John morrendo. Ô, 30, eu vou ficar aqui nesse experimento até você falar: olha, irmão, você não consegue mais extrair nada desses experimentos. Você não consegue aí. Extrair mais nada. Isso antes mesmo da festa você reparou. Desse coisa. Que tem robô. Você vai precisar das ervas que você vai tipo, amanhã se for buscar. Desse. Acho que eu vou ficar dormindo na tenda lá, que eu tenho que fazer. Eu não tenho mais vai ideia. Vai interagir, faz a mesma coisa que o Jeff, procura não, por outras sou, pessoas. Eu não sou bom nisso. Você não pode falar com pessoas? Não, eu não tenho as perícias pra isso. Entre lá fazer e tirar a falha pra não conseguir nada, eu prefiro não fazer nada. Muito ajuda quem não atrapalha. Você vê, Gregório? Ok, eu tô bem arrumada, tá, 30? As falhas movem a história de gente. Movem, mas eu acho que vocês já vão movê-las elas suficientemente. Tá sem fazer nada, os caras confundiu um sem quem, já... Eu já consegui informação, que é importante. Boa noite, pensei em mexer no corpo lá do cara só. Dizem que sim. E você? Não, muito prazer. Nunca vi aqui. Eu sou Sarah Jones. Muito prazer. Tom Brady. Você vê que ele vende a sua mão, você fica bem galanteador essa face. Não tem problema, eu tenho aparência alta, ele é bem atraente, então, você vê que ele é um cara. Ótimo. Mas, o que você está achando dessa noite? Muito agradável a festa aqui. É um costume bem bonito do local, não? Ah, sim. Levamos as oferendas para a deusa sonhadora, que nos protege em nossa região e em outras aldeias aqui. E vocês reúnem todas as aldeias juntas? Não, não. As festas são esporádicas. Independentes. Exatas. Com o mesmo objetivo, né? Mas... Entendo. E você. E como é feito o ritual aqui? Ritual? É um ritual, tipo, qual é o ritual da festa? A gente, vocês levam as frutas? As frutas são queimadas, são deixadas no lugar? Eu me comprometo a levar. Não, eu levo ela em um local. Onde provavelmente é o templo da deusa. Ah, você vai sozinho. Sim, sim. Porque você gostaria de ir? Ah, eu gostaria. Posso levá-la, irei partir amanhã cedo. Ah, que ótimo. Teria problema. Tá bom, cara. Vou dar uma bimbada na minha cabana e depois... Saímos pela manhã? É, beleza. Temos horas para limpar. Temos horas, tá tranquilo. Vai passar em 12 minutos. Muito bem trabalhados com ervas que eu pego na floresta. Então tá bom, se for bem trabalhado, não. É o que importa. Posso te mostrar o caminho, não tem problema nenhum. E é muito longe daqui? Distância ok, mas nada. Ok. É difícil de chegar. Eu gosto de conhecer novas culturas e acabei... E você quer saber das histórias também, é isso? Sim, também. Só você? Eu tenho alguns amigos que estão comigo aqui. Eu vi vocês entrando numa cabana. Quer que eu conte para eles também? Traga-os. Sem problema. Vocês estão aqui para isso. Olha, você tá aqui pra... Conto, eu gosto de contar as histórias do meu povo para viajantes. Ainda mais vocês que acredito que estão ajudando. Sim, sim, com certeza. São as únicas pessoas que não conheço. É, não. Se quiser, eu posso vir até o acampamento de vocês, aliás. Ou vocês podem vir aqui e fiquem à vontade. Ah, seria ótimo. Aguardo vocês ou vou até lá? Vamos até lá, eu acho que eu tenho uma coisa em particular pra conversar com você. Claro, claro, claro. Você vê que um monte de gente vai parando. Ele vai estar lá, vai estar lá. É um russo, tá acostumado. Você vê ele segurando algumas rosas. É. Você tá olhando ali, você não enxerga nada, e você vê ela passando com o cara. É, eu olho assim, se o Nate vê, eu falo... Ela tá passando com o cara? Com o cara. Ah, não, ela! Ela, eu! Se fosse a Rosa! Você vê eu! Não, você me viu, eu falo assim. Você vê aquele. Cara alto, forte, sim, você vê. Moreno, forte, moreno, bonito, alto, sensual. Ah, se ela tá chamando, eu vou. Não avistei a Rosa em lugar nenhum. Quando você tá mirando, você vê a Rosa num canto ali brincando com umas crianças, algumas coisas assim. Droga! Eu não opino, eu só vou com o moreno bonito. Vai com o moreno bonito. Eu vou até a Rosa. Então vai. Você chega lá dá na seu cabana, chaveco, você que eu vou dar o meu. Cabana, com um cara forte, todo tatuado. Daquela descrição que eu dei, famoso Gregório. E boa noite. Boa noite. Boa noite. Rapaz. Eu olho pra ela tipo assim, o que você tá fazendo? Esse é Dimitri. Muito prazer, sou o Gregório. Guerreiro. O que você tá fazendo na minha casa? Eu trouxe. Ela me convidou para aqui. Para quê? Não sei. Eu gostaria de conversar em particular com eles sobre o que eu vou falar. Ainda não falou sobre? Não. Quanto tempo você precisa? Ele disse 2 minutos. É rápido, fique tranquilo. Se você quiser ficar aí ouvindo, não tem problema. Não, tem 5. E depois eu falo com ele do meu jeito. Você quer ouvir histórias também? Não, muito obrigado. Aproveite um pouco a festa, você está muito estressado. Não estou estressado, estou calmo. Ele é está me vendo estressado? Ele é de um outro país. Aham. Entendeu? É estressado para você? Não, que isso. Eu imaginei. Fique à vontade. 5 minutos. E depois falo com você. Claro. De outra maneira. Estarei aqui. De outra maneira. Tá. Você... Ah, que a gente... Ah, caso precise, a dinamite está ali. E sai. Dinamite? Ah, ignora, ele é piadista. É que outra língua é difícil de entender às vezes. Nessas andanças da gente. Como a gente gosta, eu gosto bastante da cultura local, eu acabei vendo alguns. Acho que só uma escrita da nativa. E algumas pessoas aqui não conseguiram me identificar e me disseram que talvez você consiga. Certo? E eu mostro pra ela, você conseguiria me ajudar? Eu mostro os símbolos, não mostro o mapa. Você não mostra o mapa? Não, eu mostro os símbolos que eu desenho, eu escrevo em outro lugar. Parece um pouco dos símbolos que a gente faz pra Deus. Isso. Como se fosse uma escrita parecida, como, digamos que o Guarani, talvez o espanhol, se lembra algumas coisas, mas é só esse daqui, não tem nada. Você vê que ele fala super tranquilo, assim, bem... E eu quero ver se eles mostram uma reação na hora que ele vê os símbolos. Tá? Não, tranquilamente. É, nós achamos que parece ser um mapa. Um símbolo assim, escrito reto? É. Não, não reto assim, é um mapa, né? Um mapa não é assim, né, meu bem? Mas tem algo além disso? Tem. Cadê? É isso que eu quero saber. Eu quero saber primeiro se você consegue ler, porque senão não vai adiantar eu te mostrar. Talvez com o mapa eu consiga, não sei. Não sei como que é o mapa. Eu conheço muita região. Mas lugares. Tem alguma tradução específica? Eu não sei essa língua. Você não sabe essa língua? Provavelmente deve ser... Nakal. Nakal? A gente se vê Nakal. É algo... É alguns hierógrafos Você não é da região, mas você tem ouvido falar dos maias. Sim. É como se fosse uma língua parecida com os maias da época. Seria mais ou menos uma variação do maia. Sim. Não tenho habilidade nisso. Consigo ler maia, mas Natal não. Como é que é Nescau? Ok. Mas se uma... Mãe? Mamãe? Ah, é porque os cachorros estavam mijando no portão. É. Eu mostro, vai. Presta uma folha, né? Presta uma folha, por favor. Vamos lá. Aquele óleo. Não, eu mostro uma reprodução. Tenho, já tá numa folha. Você lembra que eu tinha feito uma reprodução já? Não, você teria uma folha em branco? Tem. Tanto trabalho pra... Enrolou pra mostrar o mapa. Tá me trolando. Mas é aquele negócio, se eu tenho informação sem precisar mostrar o mapa, eu não tenho por que mostrar. Mostra o mapa que às vezes ele liga. Porque às vezes as palavras desconexas, às vezes não fazem sentido. Mas tipo, juntada num contexto, às vezes faz. Confia no cara, o cara é boa pessoa. Se tá escrito, por exemplo, se você pegar uma palavra escrito Nordeste, o que você acha que é? Mas tá escrito Nordeste, eu vou falar, tá, é Nordeste. Não, mas se alguém te mostrar assim, o que é isso? Se você ler Nordeste, vai falar o quê? Nordeste. Aí se alguém te mostra um mapa escrito no local, você fala assim, ó, provavelmente o Nordeste é pra esse lado aí que os caras tá mostrando. A contextualização melhora. O mapa tá escrito Nordeste? Não, só uma identificação. Se tiver alguma indicação geográfica no mapa, a gente pode usar isso pra fazer uma correspondência e traduzir o resto. Okay. Nós temos um ponto de referência, quer dizer. Ou o gordinho concorda com a ideia de ser possível. O quê? Dado? Do que eu escrevi. Você mandou pra ele? É, você falou que deu mostrar pra ele? Não, mas mandei mostrar pra ele nenhum, porque ele não tá aqui jogando. Mas se ele estivesse aqui jogando... É isso. Oi, Trenta. Oiê, tudo bem, Vi? É o mapa. Realmente. Olha, realmente é um mapa. É, o mapa do sigilo. Quer que eu ela? Aliás, é onde eu vou levar a oferenda. Que é onde provavelmente o centro seria o templo da deusa. Eu também não. Falei que era onde os caras levavam a oferenda. Esse está correto. Esse risco aí no meio provavelmente é além do Val, né? Isso. Então eu sei, se for os sigilos, os 5 pontos sigilos estão lá. E o centro, que a gente não sabe onde que é, mas reza a lenda. Quando os 5 sigilos são abertos, o templo da deusa, ele é desperto e entre as guerras e mundos que as pessoas precisam dela, ela ajuda os humanos, na teoria. Porque existem outras duas organizações que querem ela devido ao seu grande poder e ela conhecer... Bem, o nome dela na verdade não é o nome que a gente fala aqui, né? Nas histórias, o original é Tiranish. Tiranish? Anota aí, amor. É a feiticeira que dorme, né? Então, ela era uma feiticeira do povo serpente, mas... ela esteve perdida nas dimensões oníricas por milênios e aprendeu coisas maravilhosas que levaram... Além das fronteiras da loucura, né? Então... Tem os atoradores de Tassatogua e Dig, que ainda não sabiam nada disso, então por isso que eles querem despertá-la, utilizar e depois matá-la. Mas então... Aliás, ou eles querem matá-la e pegar o seu sangue. Eu nunca sei o certo dessas lendas, ele acho que eles querem eles precisam do corpo dela e utilizar o seu sangue. Eles precisam dela morta, e não viva. Então Tassatogua é outra deusa? Sim, Tassatogua é onde eles adoram, né? É um local físico? É quem eles adoram, né? Desculpe. Seria outra deusa. Ah, eu achei que era a mesma deusa com nomes diferentes. Não, você ouviu Tassatogua em algum nome? Ah, algumas pessoas aqui disseram. Uma serpente. Entendi. Não. Eu vou dar uma olhada meio assim, igual o gordinho ensinou a gente a fazer nesse cara. Olhando como? Do jeito que o gordinho fala, tipo, meio olhar meio contra a luz, assim. Cara, não vê nada, ele tá bem... É só porque, tipo, ele sabe... Ele é bem bonito. Se você tá numa selva ali, você vê que... Você olha ali, você na sua cabeça fala, caramba, hein? Acho que 5 minutinhos aqui, você foi bem perdido. 5 minutos sem perder amizade aqui, ó. É, você fica vendo, porque você vê que é um cara... Você tá no meio de uma selva, você fala, caramba, hein? Você vê que ele fala bem, super educado, contando histórias assim. E ele fala bem em outro idioma, pelo fala, jeito. Fala. Ele viajou muito, né? Sim. Esse cara é guerreiro. O cara é guerreiro. Cara é guerreirão, fogo. Assim, você adora qual deusa? Gato fugiu. Tá bem, a sonhadora é a... quem a gente, quando criança, pergunta em vários lugares, né? Agora você precisa fazer uma outra. Seria jogada. Tiranish. Tiranish, é. Você é um adorador dela. Nas minhas andanças, ela lembra muito a cultura afrodescendente. Como eles falam, Iemanjá. Iemanjá. Isso, por isso das oferendas, enfim, esse tipo de coisa. Por isso fruta. Sim, sim. E eu levo nesses sigilos. E você leva nos 5 sigilos? Não, tem um específico. Um específico. É porque eu vi que você desenhou vários aqui, sim, né? Sim, é, mas é o seu mapa. Uhum. Ele não é tão... é bem próximo do lugar. Então, enfim, é onde nós iremos amanhã, caso você queira vir com o pessoal. Mas é lá onde eu vou levar esses mantimentos, como sempre acontece. Ah, com certeza nós queremos ir aí, então já... passou os 5 minutos. Ajudamos você. Você vai querer entrar ou você ainda vai deixar? Não, eu falei, passou 5 minutos? Uhum. Eu entro lá. Você vê que com certeza nós iremos. Eu sento. Oh. Dimitri? Dimitri? Eu só falo assim com a cabeça. Aí eu volto pra trás. Você sai lá? Cara. Hoje sim, hoje não. Ele é daquele. Não, eu só queria confirmar uma coisa só. É, ele é assim. Ok. Se deu certo ou não, entendeu? Deu certo, ela falou que ela fez assim que é, sim, deu, eu volto. Bem, deu certo, deu certo. Alguma coisa? Sobre as histórias. Aí eu não vou saber, se você quiser me falar alguma coisa em off, não. Porque eu também não sei. Minha personagem talvez seja mais do que eu. Não, mas tá bom, sua pergunta foi boa. Só te faltou uma complementação muito ali. Obrigado, você também é muito bem apessoado. Uma rosa para outra rosa. Obrigado. E você dorme aqui? É a barraca que foi disponibilizada para o meu... Eu tenho uma cabana aqui perto. É. Normalmente o colchão deve ser mais confortável, caso você queira ficar comigo essa noite. Vamos ver como será o decorrer da noite. Claro. Bem, vamos tomar uma bebida. Vamos lá com a história. Cadê seus amigos? Eles não vieram, mas eles provavelmente vão encontrar a gente no meio da festa. Sim. Quando vocês estão indo pra lá, vocês verem saindo, você vai fazer alguma cena ou você vai entrar? Vou só visualmente ver se eu consigo angariar informações baseadas nos costumes, nas seitas, nas músicas que eles tá. estão cantando. Cara, nunca... fazer uma captação de informação, sem falar com ninguém, só visualmente. Você tem história? Tenho. Joga história. Nem nada, não fez. Eu vou chegar na Rose, o cara quer rimbar a Rose agora. Vai rimbar a Rose, ó. Tá tudo bem, mano. História? História. É, Tamirão, é agora. É agora, hein, Red? É importante? É sua, claro que é. Talvez você ache, não sei. Vai de você. Pode ser a sua. Puta, não vai rolar, Red. Não. Quer jogar teologia? Mas teologia é menor ainda. Na verdade, joga com vantagem história. Perdão. Então, peraí. Esse dado é bom. Tem mais água? 10. Beleza. Mais água? Não. Cara, você vai prestando atenção. Te lembra muito a questão de maias. Historicamente falando, desses templos, dos maias, como eles faziam esses templos dentro das selvas e os locais, tá? E você vê que eles falam muito dessa questão de deusa, tudo. Você não entende a língua deles, mas aí você escuta alguns intérpretes, algumas pessoas em inglês falando, que existe uma deusa que é a protetora deles, que é a sonhadora, tá? Você não escuta o nome dela, mas você vê que a grande sonhadora, ela dorme num templo que é protegido pelos sigilos. Você vê alguns ingleses falando isso. Ah, é. Tá? E é levado sempre uma oferenda pra ela. Mas ela tem um grande poder. Ela é maligna ou benigna? Ela é benigna. Só que... E por que ela dorme? Então, nessas escutas... Porque assim, qual que é o intuito de levar uma oferenda pra ela? Pra ela continuar dormindo? Você não conseguiu entender, mas é como se fosse no catolicismo vai oferecer algo para algum santo, algum deus, que os caras vão lá só para orar e pedir proteção. Então eles vão lá e pedem. Aqui ela está entre todos, em sonhos, né? Por isso que ela é a grande sonhadora. Porque ela andou lugares oníricos e dimensionais e teve um grande conhecimento. Só que eles levam isso também pra ela, como se fosse se alimentar, agradecer, e também pra ela se manter forte em seu sonho e sua proteção, como esse sigilo. Porque existem outras seitas, uma delas é a noite anterior, que você já se ligou, que querem ela que provavelmente morta, ou o sangue dela, pra eles conseguirem utilizar o poder pra deusa deles. Eu não falo o nome. Não. Só que é a mesma coisa. Elas ajudam a humanidade. Ela ajuda a humanidade, na teoria, né? Então, Mas ela é uma deusa latina, americana, sul-americana, na verdade. É, ela está ali, né? Você não sabe, aí você não tem ideia de onde. Mas a lenda é dali. A lenda é, porque a lenda é dos maias. Então, sim, por exemplo, na África não tem essa lenda. Não, não. Lá ou, na, no... ou eles usam para algum outro nome que não seja mesmo, mas pelo que você está entendendo, é uma lenda latino-americana. É porque assim, eu estou procurando alguma coisa específica referente a um item dela. Item? É, não dela. Ela é a mulher da cobra ou não? Ela é uma pessoa serpente. Então eu entendi. Mulher da cobra. Ela é a mulher da cobra. Assim, você quer dizer? Eu tô procurando alguma coisa sobre uma coroa. Sobre uma coroa? Mas que tipo de referência? É porque eu vou te dar a referência. É por causa do. É por causa do negócio aqui, no artigo ali, ó. 30. Ah, tá. Então eu tô fazendo a simulação com relação a isso aí. É porque eu estou querendo procurar alguma informação sobre isso. Dizem que ela usava coroa. Mas essa coroa... Então, é que assim, vamos dizer... A coroa... Por exemplo, vou te dizer. O Hefesto. Hefesto possui um martelo. Vou o martelo você, faz tal coisa. Dizem, entendeu? É isso que eu quero. Dizem, não. Se ela usa coroa, eu já sei, não falam. Não, então, não falam de poder. Mas dizem que quando ela foi, em um momento, há milênios atrás, proteger a humanidade, ou seja lá o que for, essa coroa se perdeu. Mas até aí. Dela. Não estava mais com ela. Foi um dos motivos que ela se adormeceu. Não, mas ela é a deusa do sono, em teoria, tá, né? Não, então, ela virou. O festival chama Sonhadora. Então. O festival da Sonhadora. Mas ela nunca foi deusa do sonho. Ela adormeceu a partir do momento que ela perdeu essa coroa, ou foi retirada dela de alguma maneira, tá? Essas guerras que ela passou, mas ela tinha muito conhecimento, então ela achou uma maneira de se proteger sem essa coroa. Foi por sonhos, né? Tá. E poucas pessoas, ou quase ninguém, sabe como encontrá-la para acordá-la e pedir uma ajuda. Mas assim, no festival não tem assimilação a este item. Por exemplo, não há, vamos dizer assim, Thor. Thor, ele automaticamente é atrelado ao Mjolnir. Então se alguém fizer o festival de Thor, provavelmente vai ter Mjolnirs lá. Tem desenho de coroas ali. Tá. Tem mais variados ou consegue mesmo, um padrão? Mesmo, tipo, mesmo, tem 5 pontos. Menos desenho. Eu consegui identificar, cara, esse item consegue, visualmente baseado no que eles estão descrevendo? Consegue. É uma coroa assim. Eu não tô vendo isso. Tô vendo uma cobra negra, pô. É isso? É atrás da cobra negra. É em cima da cobra negra. Ah, tá. Essa da coroa. Não é uma coroa, literalmente. Entendi. Beleza. Peraí, vem também aqui a coroa. E aqui está a coroa. Está a deusa. É uma coroa, gente. Caralho, é uma coroa de medusa. Isso. É isso. Ela é que eu tô falando. A filha da puta é uma medusa. Não, é a ela é a deusa da serpente. Medusa. Tranquilo. Então é desse jeito. Não olha os olhos dela. Malditos setitas. É, o Ministério do Sete tá setitas rolando. Malditos. É desse jeito que você setitas tá. Setitas são legais. Não, não sei. E mais crianças, tá? Algum não, sim. É só que eu quero padronizar por... Sim. Porque, é que assim, como eu não tenho função... É, neste momento, eu tô tentando extrair informações do que a gente já tem aqui, entendeu? Mas sim, você vê essas coroas. Desse jeito. Tá. E esse artigo aqui, onde ele foi achado mesmo? Na verdade, ele tava na barraca do soldado infiltrado que deixou isso com o... O John. Tá. Soldado infiltrado. Na minha casa. Era a casa dos seus. O cara que tava infiltrado nos bolivianos. Que não sabia que ia voltar. Então, acho que eu não vi esse papel. Você não viu isso? Eu acho que não. Não, ali. É que eu sempre procuro, de tempos em tempos, reler conforme a gente vai descobrindo coisas, porque a gente vai fazendo conexões, entendeu? Mais algo em específico? É, quanto tempo? Eu demorei muito tempo fazendo isso? Quanto tempo eu demorei? Uns 15 minutos, 20 minutos. Você andou pra lá. Eu vou passar as próximas horas. Ah. Prestando atenção em como os caras se comunicam. Tá. Em termos de linguagem. Pra aprender pequenas palavras. Tá. Tá, beleza. Na próxima sessão você vai ter algumas palavrinhas que você sabe deles ali que talvez você vai. É, só pra entender. Tipo assim, assimilação, Isso, tipo assim, baseado em história. E eu tenho idioma, não sei se eu preciso. Eu tenho linguagem. Você vai aprender. Olá, que tal? Eu tenho leitura labial, então eu vou. Tem. Algumas palavras você vai conseguir ler. Eu vou olhando. A minha ideia é prestar atenção em como os caras se conversam entre si aí. E, paralelo a isso, prestar atenção nos outros dois generais lá. Tá, eles não estão ali. Tá, mas se eles aparecerem em algum momento. Os outros dois cobras não são generais, se eu não me engano, o Felipe falou. Os tenentes lá, sei lá. Você acha rosa? Tem um padrão diferente nos riscos. Buenas noches, senhorita. Oh. Uma rosa para outra rosa, se me permite. Gracias. Entrega pra ela. Entrega pra ela. Não, pra você. Rosa, muito bom encontrá-la. Feliz, está gostando da nossa festa? Adorando, mas eu confesso que eu não estou entendendo muito bem, porque eu não falo o idioma. Será que você poderia fazer a gentileza de me ajudar? Claro. Eu gostaria de conversar com as pessoas, com você principalmente, pra saber um pouco mais sobre essa festa. Ah. Em homenagem a quê que ela é. Você vem pra um evento para a sonhadora, né? A deusa... Aqui nossa, da região, enfim. Sonhadora? Sonhadora, sim. Nós conhecemos ela como a deusa sonhadora. Nossa, mas por que sonhadora? Ah, dizem as lendas, né, que há milênios atrás ela participou de várias batalhas com seus conhecimentos, andou por vários bosques oníricos, descobriu muito sobre o... não sei como chama a palavra, mundo. Não seria mundo, mas de Mu, né? Mundo de Mu? Sim. Que curioso. E ela... dentre essas batalhas, perdeu a sua coroa para proteger os humanos. Ah. E acabou entrando num sonho eterno. Onde nós agora, com esse sonho, temos a proteção dela. Ah, então ela protege a vila através dos sonhos. Não só a vila, né? Como toda a América do Sul. Que incrível. Ela é considerada a deusa serpente. Ah. Entrou outras serpentes, eu não sei. Eu não sei muito bem, quem sabe mais Gregório, né? Ah, mas, entendi. No contexto geral, seria isso. Mas como ela protege vocês? Vocês fazem orações pra ela? Ah, além das oferendas? Quando é o festival é quando nós levamos a grande oferenda com os alimentos, alguns objetos pessoais. Sim. Tinha proteção e conhecimento. Ah, que fascinante. Ele é levado em um local sagrado. Mas acredito que ninguém é que saiba... quem é, onde fica esse local, apenas Gregório, pois ele sempre vem em tempos. Nossa, mas é muito interessante. Sabe, no meu país, não tem costumes tão, tão belos assim. É um lugar frio, sabe, sem sentimento. Eu fico encantado pela cultura de vocês. Você aceita um pouco, você vê, né? É como se você extraísse isso aí durante... Ah, com certeza. Obrigado. Toma. Cara, você toma um tempero forte, muito saboroso, mas muito cheio de temperos. Nossa, delicioso, delicioso. Cara, parece que vocês misturaram três especiarias ali. Nossa. Um sabor maravilhoso, você sente um pouco... como se fosse uma sopa, cara. Ah. Não chega a ser de frutas. Aham. Uhum. Mas você sente um sabor bem frutado nesse tempero. Sim, sim. Provavelmente foi mesmo. Ser Rosa, você precisa me passar a receita disso. Ah, é delicioso. É a madame que faz. É uma das mais antigas da aldeia. Ah, se ela puder me ensinar, eu ficaria muito agradecido. Gostaria muito de levar isso. Já tentamos, quem sabe um dia. Ah, que pena. E vem cá, me diz. Assim, como eu falei pra você, no meu país não tem uma religião bela assim. Será que não, mas a sonhadora acolheria alguém vindo de fora? Ah, ela está... Ela conhece, como eu posso dizer, a bondade no coração das pessoas. Então ela ajuda quem precisa ser ajudado e ela ajuda os necessitados. Então, caso você seja uma boa pessoa, necessitado. Bem, eu tento, né? Não sei se ela vai me considerar. Com certeza ajudar você. Na verdade, precisar de ajuda, eu preciso. Vá com ele amanhã. Começa a ficar melancólico. Peça para ir com ele. Eu perdi uma pessoa muito querida no passado. Não fique triste. E ainda não consegui superar. Não sei se serei capaz de fazê-lo um dia. Você irá sim. Nossa, uma ajuda. Que ajuda. Uma ajuda de... uma deusa tão bonita como a de vocês. Com certeza poderia me tirar dessa situação. Calma. Acredito que Gregório... conversa com ele. Ele é o herói do povo. Provavelmente ele não terá problema em levá-los até lá. Sim, eu falarei com ele. Mas como vocês se comunicam com ela por orações? Eu tô vendo... danças e festividades. Ah, entendi. E aquilo ali? Aponto pros drogadinhos. A galera do cachimbo da paz da ayahuasca. Aquilo são coisas da nossa cultura. Você gostaria de experimentar? Ah, vai. Ele gostaria. Ah, gostaria, sim, claro. Estou aqui pra conhecer. Mas, assim, você não está acostumado. Eu confio em você. Não, tudo bem. O máximo que pode acontecer é algumas alucinações de começo. Ah, de sério? Começo? Será que eu poderia ver a sonhadora? Ah, sim, é pra onde eles vão. Eu quero experimentar. Me guie. Vou falar com a serpente agora. E terminamos a sessão em o famoso fumador de droguinhas. Vamos pras dorgas. Terminamos então aqui mais uma sessãozinha. Tem mais alguma coisa pra fazer em específico? Nesse fecho, ou você com. Você vai. Não, tá beleza, tem alguma coisa? Você vai, ah, você vai na depois eu vou. Gente, vocês. Que sirigaita! Ela vai tem que experimentar. Gente, precisa experimentar. No primeiro local. Encontro! O cara é pilantra. E eu sou mais. Mano, vamos experimentar a comida local? Não, você é arqueólogo, você não é pilantra. Lara Jones, Rodrigo. Tomb Raider com. Okay. Jones. O sobrenome Jones faz total sentido. Mas ela não é pilantra. Mas o Jones faz isso. David Jones. Não. Vai e não vai voltar Jones. Tão cedo. Você vai voltar só amanhã, tá? Ok, perfeito. Você... O meu objetivo é falar com a sonhadora. Não, não vai falar. Vou fazer um jeito do cara ver a sonhadora, sei lá, qualquer coisa. Você acorda com a bunda. O cara fica aliado, moça. Você acorda com a bunda ameaçada, dolorida, assim. Se tiver vintão pra tomar mais brama, tá valendo. Deixa eu pensar, 30. Ela vai bimbar. Ele vai fumar. Eu vou ser bimbado. Eu acho que eu não tenho nenhuma. A menos que eu ache alguma coisa de. Eu vou ser coitado, lá, aquele que sofre coito. Falando que me interessa, eu creio que não vou fazer nada 30. Tá. O máximo que eu vou fazer é olhar algumas coisas pra ver se eu encontro algumas plantas na mata. Você podia ficar de olho em mim, né? Pra ninguém me comer, filho da puta. Eu sei que você vai fazer. Não vai terminar a sessão agora, vai ter mais 2 minutos aqui pro Dimitri. Faz um teste pra mim? Não, eu só pode ser. Ixi, só fodeu. Faz um teste pra mim agora? Já faz já. Não, pode ser. Pra ver se você descobre ou não, se você prepara ou não. Você pode fazer de int ou edu. Um teste. Seu atributo de int é o quê? De int. De int. O cara tá de brincadeira. De int ou edu? É. Você pode fazer de inteligência. Normal? Normal. Edu é saber, isso? Não, Edu é Edu Ranch. Educação. Edu saber. É saber, Edu saber. É exatamente saber. Isso. Lá vai. 14. Ixi, bagaçou. Tem diferença se for crítico ou não? Não. Então tá. Quer anotar a nota, tá? Não, vou. Aqui, ó. Anota. A mas seja uma coisa muito específica. Você sabe. Vai ser, ele tá pegando o livro. Dessas conversas. Você escuta, começa a perceber. E aí, nesse intermeio, você vê algumas pessoas conversando, você acha interessante. Vem uma tradutora, Simone. Sempre faz tirar o seu escudo pra você me dar loucura, eu vou descer a biqueta você, mano. Você vê a Simone ali. Ela... Quem é a Simone? A Simone é uma das tradutoras. Ela pergunta se você quer uma ajuda pra entender melhor o que eles estão falando. Ela fala pra você aqui, sem problema algum. É, na verdade eu não gostaria de. Eu não quero que alguém que traduza. Calma aí. Na verdade eu não preciso de alguém que traduza, Simone. Preciso dar um jeito de aprender este idioma o quanto antes. Certo, eu não sei ensinar ao certo, mas eu posso ir traduzindo as palavras, as coisas que talvez você vá compreendendo, anotando algumas palavras em específico. Tá, ok, pode ser. Vamos ver se você é útil. Cara, e ela. Cara, como você é ruim. Vai falando. Eu sou um russo. E daí? Vai falando. Ela vai. Existe gentileza na história, Rússia. Aquela história. Não tem gentileza na Rússia. Tem o inverno. O inverno não é e gentil. Aí, existe. Começa... De oferenda? É. Ah, não, mas sei. Não. Beleza. Vai escutando. Cara, e aí você vê uns teatros, né? E desses teatros, ela começa a contar e você começa a prestar atenção em algumas coisas. Que nesse teatro. E você acha estranho, porque se é uma coisa que acontece há vários anos, não teria por que o teatro falar da guerra que está acontecendo atualmente. Aquilo já te desperta um pouco a sua atenção. Você fala, pô, não faz sentido, se é um negócio de cultura, histórico, não tem por que colocar a guerra hoje em dia, porque a guerra está acontecendo há 3 anos. Aquilo já te... E você não fala, ela vai contando. O teatro acontece o quê? Devido a essa guerra, todos os sigilos, eles têm... Eles possuem... São 5 sigilos? São coisas sigilosas. Sim, como se fossem tampas. Tampas? Tampas, para entrar nesse sigilo. Calma aí. São 5? Sim, são 5 sigilos. E dentro desse sigilo, porque ele é um lugar como se fosse um túnel ao fundo, e eles estão interligando ao templo da sonhadora. Certo. E dentro do sigilo? Devido a essa queda, existe algo dentro desse sigilo. E eles não conseguem descobrir o que é, porque eles nunca entraram nessa câmara, nem onde está o trono, nada. Mas uma certa criatura. E essa criatura... Dentro de um dos sigilos? Ou dentro dos 5, que é interligado? Provavelmente dos 5. Tá. Né, nesse teatro. Existe como se fosse uma prole. Essa criatura é tipo como se fosse um minotauro num labirinto. Que é, não falo como ele é, mas como se fosse uma prole. Só que não é da sonhadora. É uma prole amaldiçoada de Tassatogo. Que aí você lembra que é o nome da outra deusa. Prole no sentido de ser um grupo de pessoas, é isso? Prole, não. Prole, prole é filho. Como se fosse um filho. Mas, calma aí. É o povo dentro dela. Não, mas calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Existe uma prole de uma deusa que não é a deusa que está dormindo nos sigilos, é isso? Isso. Isso. Que é como se essa prole estivesse ali para tentar corrompê-la. E um desses sigilos, na lenda, devido à guerra, foi quebrado. E provavelmente essa prole escapou. As pedras são muito grandes. São rochas muito grandes, não tem como empurrar. Então é um negócio que você tem que achar uma maneira de quebrar. Gordinho tem isso. Dinamite. E é um lugar fundo. Como se fosse um poço. Como se fosse um poço. São 15 metros. Aquilo te chama muita atenção na história, nesse teatro. Tá, e aí eles falam sobre a guerra. É, começou a falar que a guerra que fez estourar um desses sigilos. Não o ato. Não foi alguém que foi lá e estourou, foi o ato guerra. Não foi o ato pessoa na guerra, vou lá e estourar. Ah, entendi. Vou libertar. Não é tipo assim, joguei uma granada e estourei um sigilo. Exato, exato. É, joguei num lugar lá e estourou uma pedra e abri um sigilo. Pra você abrir um sigilo não é geralmente isso. Diferente você saber lá, ah, isso é um sigilo, vou lá, vou quebrar. Então, então vamos, não é a guerra, tipo assim, aconteceu uma explosão grande e acabou explodindo um sigilo. Não. Sim. Sim. É isso? Mas é uma coisa indireta, não direta. É uma coisa. É, uma pedra grande. Vocês fuderam. É um negócio aleatório assim? Não! Se o gordinho plantar um monte de mina ali, explodir tudo, quebra os sigilos. Em teoria. Pode ser que sim. É que o sigilo, existem lá no fundo. Como você entende no teatro? Lá, algo no, o sigilo forma esse símbolo lá no fundo. Existe essa prole. A guerra não foi alguém que foi lá, vou libertar a prole, vou libertar o sigilo, vou começar a invocar alguma coisa. Não, foi tipo tá, acidental, guerra, acidental. Explodiram, estão explodindo o chão, aí, explodiram a terra. Então falam que culpa da guerra que despertou algum mal e uma das proles escapou. Entendi. Não, é uma prole só. Uma das proles. Eles acreditam que nos 5 sigilos... Então foi o que eu falei, é um grupo, foi o que eu disse. Não, então. São 5 proles. Isso. Como se fossem 5 filhos, mas não é que é um grupo. Vamos mas supor, prole é prole. É uma... Não, eu perguntei prole de um grupo? Você falou, não, prole de uma coisa não, só. Não, eu achei que você estava querendo traduzir de uma coisa prole. Interligada. Achei que era traduzir uma coisa. Sim. Eles acreditam na lenda que são cada local ficam 5, uma prole cada uma. Uma dessas tá. Se libertou e começou esse mal, né? Então. Entendi. Entendi. Isso chamou muita atenção, foi uma das coisas. Não, e aí você entende algumas palavras ali. Depois na próxima sessão a gente fala ali umas palavras que você. Não, não sou nem falar as palavras, eu só quero, tipo assim, a minha ideia é assim, é que em algum momento, talvez durante a história, gastando XP, não sei se vai haver, eu me torne apto a comprar, sei lá, um pouquinho desse idioma, por exemplo. Você entendeu? Pode, você pode. Essa é a ideia do roleplay. Joga, é só. Joga línguas aí. Línguas? Teste de línguas. Língua normal ou língua nativa? Língua outra. Língua de cobra. Língua outra? Isso. Ah, então fodeu. Língua de cobra. E leitura labial também. Tenho 10%. A leitura labial tem 30%. Língua de cobra. Não! Dois. Então primeiro eu vou fazer um língua, que é 10%. Sim. 0-0. Ok, é desaprendeu muito... as que ele sabia. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Agora a de leitura labial que eu tenho 30. Não, 62. Tá. Beleza. Esse bonzinho não vou. Não vai perder, beleza, a língua que você já sabe. Não vai perder a língua que você já sabe. Porque o único jeito de você prender, agora termina, né? O único jeito de você prender é quando você faz o teste de uma perícia, você marca do lado que você usou essa perícia e teve sucesso, e aí quando a gente terminar um arco, você faz aquele teste que eu falei, se você tira o valor, se você passa no teste, você ganha aquele XP. Você tira o valor pra cima do teste, é isso? É, tem uma diferença lá, não lembro como que era agora, esqueci, preciso olhar de novo. Mas quando for acontecer, eu já vou falar pra vocês. Mas vamos supor, você faz o teste. Quanto, você tem que tirar pra baixo, na verdade. Porque quanto mais alto você tem, mais difícil é de você aumentar aquele XP que você tem. Então, é pra cima, cabeçudo. É pra baixo, né? É pra cima. Você entendeu? Se o cara tiver 80, ele tem que tirar de 81 a 90. Porque é mais difícil ele aprender do que ele tirar 80 pra baixo. Você ganha, entendeu? Falei ao contrário do que isso. Não, entendi, beleza. Não, tudo bem. A minha ideia, não, a minha ideia nem a aprender. A evolução teste invertido. Foi de bar com o guerreiro. A minha ideia não é nem, tipo assim, aprender em si. Ah, você sabe a palavra ouro. Não, é só abrir a possibilidade de eu comprar perícia. Foi bimbar. O Nate vai usar. Tá sendo bimbado. Usar as drogas. Não, mas eu acho que durante a noite vai passar toda a festa ainda, né? Não, mas eu acho que não precisa, não tem, eu acho que é um fast play. Não sei play. Se vocês queiram fazer alguma coisa específica. A próxima já acorda todo mundo de ressaca. Sim. E o Dmitry... Desse coisa. O Dmitry coleta informações sobre esse jogo. E o John vai explodir os outros physics. É isso. E. Não, depois da próxima sessão, importa se mais alguém vai querer fazer uma coisa antes de ser bem básico. Deixa junto da minha ficha, 30. É, o meu também é bom deixar junto. Se não. Deixa no meio das fichas aí. Ah, eu vou. Se não, aí o que acontece? Acontece que. Fast play no outro dia, vocês estão indo ao sítio. E aí a gente já pode upar? Que upar? Eu nem fiz nada, eu vou upar. O que eu vou upar se eu não fiz nada? Tá parecendo o gordinho que é o Patches, que o cara tá jogando D&D. O cara passa uma noite, eu já passa anos e anos, eu paro, velho. Todo mundo mete umas 4 vezes. Não, não é questão de meter o louco, é questão de ser chorão. Galera, o Coco Turmitos umas 4 vezes hoje, tá reclamando. Essa blusa é do gordinho? Ah, eu acho que é. Acho que é do Meatball meu. Você vê ele antes, 30, do jogo ou não? Não vejo. Nem Turrant? Não. Amor, você vai levar esses cadernos pra baixo? Não, eu quero os dados, meu velho. Não. Desculpa. Por que ele levou ele pra baixo? Não, foi só uma pergunta. Não, é porque tava em cima da minha caixa. Ele já tá ganhando uma sanidade, perdendo. Não, ganhando sanidade ninguém tá, não. ganhando perícia. Não tem como recuperar a sanidade? Tem. Psicologia. Mas psicologia, psicanálise, na verdade. Ou hipnose. Vai pro manicômio, fica 6 meses fora. Dependendo do que for. Vê aí, eu tenho psicanálise na minha ficha, 30. Talvez eu